teu bobão. Chama um pasto de alçapão. E toda vez que a gente vai pra lá, é pra ganhar. E pra eterniza, foi com o time reserva. Metemos seis então, chupa bambi. Ai, pra lá seus gambá, só com o juiz pra ganhar. Só do moral quando for trimundial. Chega 5:30, não bobeia, ouve as manchetes. O programa começou na 97. Estádio. Menina! Tá começando a edição do Estádio 97 na Energia 97. Em nome de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Em nome de BV Financeira, crédito para ajudar nas suas contas, ligue 3003-7888, acesse bvfinanceira.com.br. Em nome de Amende Extra, você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece o Extra Gol, tá no ar, o Estádio 97. Boa tarde, amigos. Ah, eu tô nojenta. Ô, oh, vovó. Olha, que taquinho. Ah, deixa eu falar uma coisa. Olha só. Caramba, ó, tá desligado do AGP. Tava. Alô. Ah, desculpa, vovó. Boa tarde. Vai, Corinthians. Onde você tava, vovó? Paga uma madeira mesmo aí, velho. Hein, vovó, onde você tava? Ah, com o irmão. Oi? Onde você tava? Eu fui levar uma encomenda em Roraima. Levou um bolo. O quê? Foi a Roraima. Pé, né? Um bolo de... Aonde? Um bolo de noz. Roraima. Não, Roraima. Roraima. Roraima. Você consegue falar Roraima? Consigo. É Roraima. Roraima. Não, Roraima. Roraima. Roraima. Você tá autorizado a colocar o N ou M, o que você quiser. Na escola eu aprendia que era Roraima. Puta, eu enchi o saco na gente. Não é verdade? Aí você ia falar Roraima. Porra, velho. É verdade, na escola, pelo menos eu aprendi na época, na escola, é que, as professoras que era Roraima. Aí os caras falaram que era Roraima. Mas é o quê? É Roraima. É Roraima. Roraima. Mas não tem acento? Sei lá porque é Roraima. Roraima. É. Tamo nojento, né? Bom, que se dane. Oh, tô aqui. Seu Bento! Começa com o líder, né? Tudo bem, seu Bento? Beleza? Tudo bem, tranquilo. Não tem placar. Você não trabalhou esse final de semana. Ah, melhor assim. Melhor assim, né? Não sei não. Devia ter placar. Sei a avó, hein? Sei a avó, não sei não. Ô, RG, boa noite. E aí, Zedão? Devia ter placar operar o esporte na Arena Pasto. Primeiro que ninguém te chamou. Você só fala na manchete do Santos. Isso aí. Não, por que só na manchete do Santos? Porque é santista esse trouxa. Você tá louco. Não, pera. Não, você tá louco. Santista. Santista, e é santista, e é moleque. Ah, que foi? Do líder. Chupa aí, ô trouxa. Não, Palmeiras! Fala de nós aí. Fala do líder aí, com convicção aqui. Seis pontos, tem mais gordura que eu agora. Faixa tá pronta, seu Bento? Tem mais gordura que você, seu Bento? Seu Bento, a faixa tá pronta? Não, tem faixa pronta nenhuma. Que faixa? Que faixa? Tem que falar isso aí com o Domênico. Estão lustrando a taça. Não. Tem faixa nenhuma. Nada ganha. Dodô, tá lustrando a taça? Nada, ninguém ganhou nada. Passando aquele caol, sabe? Nada ganho. Já tá passando. Não era nada. Já tá passando um caol. Calma. Não tem nada aqui já. Calma, Paquito. Esse papinho é furado. Vocês têm que ter o pé no chão, ainda não ganhou nada. Não ganhou nada, não ganhou nada. Que discursinho de loser, hein? Discursinho de bunda mole, velho. Fazer. Não. Matematicamente, ainda a dificuldade. Ah, tem 18 pontos em jogo? Faltam 6 rodadas, vocês têm 2 de vantagem, velho. Vai mal. Duas inteiras, sem contar aí o número de vitórias, que vocês têm 2 a mais e o saldo de gol. Então, o saldo de gols ainda. Tem que passar as 4 ainda. Os caras são muito covardes, Rigel. É difícil. Ontem, sufoco lá contra pé no esporte. Chão, é diferente. A gente não comemora título antes que dá azar. Sufoco ontem contra o esporte, foi difícil o jogo. Mas todo jogo é difícil, né? O Jair ontem fez belas defesas. Peraí, quem que é você pra falar de loser aqui? Discursinho de loser. Mais loser que o teu time não existe, ô. Discursinho de loser. Que papinha esse loser? Ué, mas peraí, o jogo tava difícil? O teu time é loser pra caramba, você tá falando o quê? O jogo tava difícil, ô Bento. Mas aí teve um senhor aí, colaborou bastante. É, ontem... 0-0, pênalti do Mina lá que não foi dado. Ô, RG, tô inventando lá. Mas fala aí, ô, seu Bento. Não, é isso aí que ele falou. E mais uma vez, né, Domênico, lá... Que coisa, o gramado horrível, ruim, hein, meu? Ruim. Nossa, pareceu o Alvinegro lá perto da minha casa. Meu Deus, campão lá. Tá feia você a coisa. Você não tá com cara de retaliação, Domênico? É. Da treta lá? Porque a empresa que tem a obrigação de cuidar e dar manutenção do gramado ali no Campo do Porco é a W Torre. E a W Torre, recentemente, ela perdeu uma ação na justiça lá por causa daquele negócio de cadeira, que eles estavam com esse imbróglio aí. Certo. Estavam discutindo, etc e tal. Isso estava em juízo. E o Palmeiras acabou ganhando aí essa ação. A W Torre meio que ficou chupando o dedo. Certo. Isso aí não tá com cara de revide? Porque Palmeiras e W Torre nunca se entenderam desde a primeira semana de parceria, velho. Nunca vi um parceiro do outro que não, um não gosta do outro. Brincadeira, por que fizeram a porra da parceria, então? É verdade. Entendeu? Mas... Então, Domênico, a única forma que a W Torre tem de, teoricamente, dar um revide no Palmeiras é deixando o gramado do jeito que tá. Porque se você parar pra analisar, é um discurso padrão. E eu acho que até é instruído pela própria diretoria do Palmeiras, porque se você para pra ouvir, o Cuca mete o pau no gramado, os jogadores metem o pau no gramado, Matos. O Marcelo Matos mete o pau no gramado. Paulo Nobre. E se houvesse um bom relacionamento, possivelmente o Paulo Nobre ia falar, tudo bem, gente, o gramado tá ruim, mas é nosso parceiro. Dá uma colher de chá, dá uma segurada na crítica. E todo mundo do Palmeiras, bobear, daqui a pouco até o roupeiro vai estar descendo o pau no gramado do estádio. É absurdo. O que é um absurdo. Eles cogitam até jogar o jogo contra Inter. O Botafogo. Não, Inter. Botafogo. Tá louco. Vai jogar no Pacaembu, viu? Se eu sou o Paulo Nobre, eu compro o show se faz na casa dele. Mas só pra 6 pessoas. Mas, gente, vamos nos tentar falar um pouco mais do jogo aí, o que aconteceu no jogo, não é verdade? Fala aí, Domingo. Não, mas o gramado também, o gramado faz parte, os caras estão metendo esporte... pau. Não, tudo bem, o gramado faz parte, mas isso, já falamos no outro jogo, falamos no outro lá atrás. Não, é que adianta. Todo jogo os caras descem o pau, né? Não adianta falar do gramado. O gramado, presta atenção, o gramado é ruim pra um e é ruim pro outro também. Fala, é ruim. É ruim pra um lado, é ruim pro outro lado. É ruim pra um lado, é ruim pro outro lado. Isso que eu ia falar. Teve também não tem que ficar também muito... O contra-ataque do Sport no primeiro tempo, depois que eles empataram, que o menino saiu na cara do gol. Se não fosse o gramado, era gol. Então, e artilheiro. Fazer o quê? Bom, é claro que se prejudica, né? Pro jogo dos dois lados. Tem um problema e uma boa notícia, né? A boa notícia é que o Gabriel Jesus joga lá na Vila, 19h30. Mas perdemos o Jailson, hein? Jailson tomou amarelo, sentiu, né? Sentiu o cheirinho aí, Domingo? Todo jogo ele faz cera, né? Hã? Aí tem, todo jogo ele faz cera e toma amarelo. Não, pelo contrário, não faz cera. Esse aí ele faz. Deve ter feito... Os três cartões que o Jailson tomou foi por cera. Mas também goleiro só toma cartão por cera, gente. Não, às vezes depende, é falta. Né? Ah, difícil. O Fábio Costa não por pênalti, pode ser. Mas o Palmeiras sempre... O Mano tem razão, mas é que o Palmeiras sempre tá por um gol pra tomar empate, todo jogo tem que fazer cera. Infelizmente, ele teve que fazer os últimos 3 jogos, né? Quem vai? Vinícius ou Wagner? Põe o prazo. Olha, eu acho, seu Bento, que vai o Vinícius. O Vinícius, né? Eu acho. O Wagner teve a chance dele, mas não aproveitou. Aí, né? Não firmou. Próximo jogo é o Santos, né? Santos lá. Na Vila, meu. A bela informação. Essa rodada agora... Eu acho que tem duas rodadas que podem realmente, aí sim, fazer com que o campeonato tenha um final. Uma delas é essa. Porque ao mesmo tempo que o Palmeiras pega o Santos, o Flamengo pega o Atlético Mineiro lá em Atlético. Lá em Atlético. É na mesma rodada. E se o Atlético ganhar do Flamengo, já passa o Flamengo em número de pontos. E se o Santos ganhar do Palmeiras e o Atlético ganhar, o Flamengo vai pra quarto lugar, mano. Pode cair pra quarto lugar. Vai pra quarto lugar. Você vê como é que é o futebol. O futebol é assim, né? E caso aconteça isso, o Palmeiras ficaria a 5 pontos do Atlético Mineiro. E nós vamos jogar sabendo do resultamento já do jogo do Galo. É verdade. Aí eu dei informação importante, você falou assim, só é verdade. Porque eu tô com vontade de espirrar. Ô, Domênico, eu tenho isso às vezes, meu. Vontade de espirrar? Tem um colírio de nariz aí, meu. Tem. Colírio de nariz? Já eu tenho ali, calção. Esse colírio não é muito bom. Só. Vocês falaram em Galo, só um adendo, não sei se vocês viram a discussão lá do Calil, política lá, que ele teve, o debate que ele teve com o adversário dele. Não, o adversário dele, você viu quem é? Aí, é o ex-goleiro do Galo, João Leite. O João Leite. Então eles estavam debatendo na TV. Que coisa, E aí o João Leite o acusou, né, de ladrão e aquelas coisas todas, e ele acusando o João Leite também. Aí ele foi O Calil chegou e falou, João Leite, seu nome tá na lista de furnas, etc. Isso. E tal. Aí ele foi essa lista também já foi desvendada que não é verdadeira. Então, né? Mas aí o Calil foi se defender. Aí o Calil disse assim, pô, você fica... Era o Benjamin, o Calil? Essa mão aqui, essa mão, ela rouba, mas não pede propina. Ela aí, rouba, mas não pede... Ela rouba, mas não pede propina. Mas não pede propina. Caramba. Puta, aí acabou. Aí ferrou, depois, né? Ele teve que dar... Ele deu explicação. Dizendo que... Na verdade, ele quiser que assim, essa mão deve, mas não pede mas propina. Falou errado, mas ele, né? Na hora do nervoso, ele falou assim, eu roubo, mas não pego propina. Caramba, essa sacanagem. Mão rouba, mas não pego propina. Aí ferrou, hein? Meu Deus. Mas ele é líder lá nas pesquisas. Depois disso, o Calil é líder contra o João Leite. Então, depois disso aí, dele falar isso aí, sabe? Eu conheci o Calil pessoalmente. Esse cara é um baita cara, assim. É um cara agradável pra você trocar ideia. Não, mas os nego lá. Calil é gente fina, gente fina. Funcionários dele lá não recolheram impostos, a empresa, exatamente, direitos sociais, etc. Mas quem nunca esqueceu? Hã? Quem nunca esqueceu de recolher impostos? Não, ele falou que ele assumiu na questão de esquecimento, que ele não pode pagar mesmo. Ah, não pode. Não pagou IPTU. E o que é uma vergonha também, viu? Porque, pra falar a verdade, eu pago impostos aqui porque a lei me obriga. Porque esses impostos que nós pagamos aqui, que deveriam ser revertidos aí pra saúde, educação e segurança... Mas não é, não. Forte, mano, vereador. Não, mas é verdade, é uma vergonha. O Brasil é um dos países que paga... Não, mas é verdade. No mundo inteiro, o Brasil é um dos países que mais se paga impostos, cara. Você não tem nada de qualidade, cara. Se você quiser pagar... se você não pagar pra ter um estudo de qualidade, você não tem. Se você não pagar pra ter um atendimento público na saúde ali... público não, né? Se você não tiver a condição de ter um plano de saúde digno, vai morrer no SUS, cara. Você, Maurício, mano. Mano. Não, mas é verdade, é nojento, cara. O nome dele é... Vamos parar de pagar impostos, cara. Bom, é isso aí, seu Bento. Vou instalar uma empresa no Paraguai, RG. E agora vamos a... Tricolor, né? Subiu. Opa. Pegou o elevador. É, Sombra. Você viu, meu? Dá pra se empolgar ou não? Dá pra se empolgar com algo mais? Não. Não? Mas que absurdo isso. Ah, mas os caras como falam, assim se empolgar, né, com algo mais? Como não? A molecada que entrou deu conta do recado. Desculpa, pá. Um negocinho. Vamos dividir as coisas. O São Paulo ganhou? Ok. São Paulo correu? Ok. E ponto. E ponto. Primeiro que, por exemplo, o São Paulo jogou bem? Não, não jogou. O São Paulo jogou mal. Tá? Em determinado momento até tomou um calor, né? Eu nem queria chegar e levantar essa história de jogou mal, porque eu queria mais enfatizar o seguinte, que importava era vencer. O São Paulo venceu, as chances que ele teve, ele converteu em gol. Teve, como disse o Ricardo Gomes, mais velocidade? Teve, é verdade. Mais tempo de fôlego dentro do campo? Teve. Isso é verdade. E também seria muito absurdo qualquer torcedor vir aqui exigir que essa nova formação agora já tivesse engrenada, né? É difícil, não é assim. O São Paulo com um time que vinha treinando sempre junto já não conseguia mostrar organização, você imagina colocando uma garotada nova. Com a garotada nova, criou uma espécie de um positivismo. Criou uma sinergia com a torcida. Criou-se um cenário mais legal. Mais velocidade, aquele afã da garotada, né? Aquela coisa, pô, a garotada vai levantar a gente, legal. Aí o David Neres fez o gol, debaixo da trave, fez o gol. Mas é importante, é legal, porque pô, dá moral pro garoto, ele fez o gol, não importa em que circunstância, eu já vi nego perder o gol ali embaixo. Verdade. E ele fez. Agora, o importante é, o São Paulo ganhou os pontos. Se falasse assim, não, o São Paulo já tá mostrando um futebol maravilhoso, olha, se o São Paulo hoje estivesse mostrando o melhor futebol do país... nas duas últimas rodadas que ele teve, não significaria nem que conseguiria chegar num G6 ou G7. Então, pensar essa história de G6 e G7 é a coisa mais de brincadeira de torcedor, de fanfarronice. Porque não dá pra pensar nisso. Só pra ter que ganhar agora é do América aí, sim, entendeu? Pensar em ganhar do América pra já meter os 45 pontos. Embora eu acho que já tá tudo selado aí, eu acho que... No São Paulo. Ó, Renata Landucci aqui no Facebook, hein, Luiz? Olha só. Você tá explorando aí. Eu tô aqui no momento vendo meu Face aqui. Esperando. Tô vendo seu Face aqui. Ah, vou tirar aqui, peraí. Então, se você for ver bem a portuguesa, a Ponte Preta fez uma boa partida. Ponte Preta, extremamente bem organizada, taticamente bem disposta, padrão de jogo direitinho. Só que a Ponte perdeu duas ou três grandes oportunidades de gol. No segundo tempo, quando estava 1-0, ela perdeu um lance feitíssimo, cara. Feitíssimo, o cara conseguiu chutar fora, né? Então, assim, ok, o resultado foi bom. Como o São Paulo também, em outras oportunidades, jogou melhor que o adversário em casa e perdeu ou empatou. O São Paulo contra o Curitiba em casa, ele empatou e teve a chance de ganhar de 2 ou 3-0. Só que dessa vez, mesmo a Ponte tendo um futebol melhor que o de São Paulo, o São Paulo, na base da garra e também da sorte, bom, ok, teve sua competência, e ganhou, e ponto. E não quero exigir mais do que isso. O molecada entrou, legal, dá mais gás, mais correria, perfeito. Inclusive, olha só, de uma situação ruim, nasceu uma situação muito boa. Porque o São Paulo agora, se livrando do rebaixamento, ele tem 6 jogos até o final do campeonato, para poder dar cancha, para poder dar experiência, para poder analisar melhor esses garotos que estão aí. Coisa que, de repente, há 4 jogos atrás, não era diferente. Você fala assim, pô, olha, colocar os moleques agora vai ser assim, é o tudo ou nada. Mas não era o melhor momento para se colocar os garotos. Só que agora reverteu uma situação, que o São Paulo está aliviado, fora da possibilidade, praticamente fora da possibilidade de rebaixamento, e agora tem 6 jogos que vai poder chegar os moleques vão ter o direito de errar. E o garotado entrando, podendo ter o direito de errar, isso é fantástico, é bom para amadurecer os meninos. Vai ser, ó, o São Paulo vai pegar o Corinthians e o Grêmio em casa, vai pegar o Galo fora. Ou seja, são jogos difíceis contra adversários que têm as suas pretensões, mas ao mesmo tempo os moleques vão entrar em campo sem aquele peso de falar, nossa, se a gente perder agora um desses jogos, vão ser rebaixados. Perde esse peso. Então, olha só, a gente tinha uma situação extremamente complicada e 2 jogos depois passa a ter uma situação, em termos, favorável para se revelar a garotos, para amadurecer os meninos que estão aí. Então, assim, vamos lá com calma, né? Falar assim, nossa, agora empolgou? Não, que empolgou? Tem que jogar sério pra ganhar do América agora, pra depois vir... Ah, lógico, se depois pega o Corinthians e ganha do Corinthians, no vai ser um sábado, às 7h30 da noite esse jogo. Se ganha do Corinthians, pô, vão ser 4 vitórias consecutivas. Ganhar do América não é nada impossível. O São Paulo no ano não teve 3 vitórias consecutivas. Ah, mas eu acho que então, o momento... Não é pra pensar nisso, Sombra. No momento de alegria, velho, que vocês agora já escaparam, teoricamente, virtualmente, do rebaixamento, você não dá um afago, velho, pro time. Falar, ah, não jogou bem. Ah, mas a Ponte Preta... Mas, velho, ganhou. Ah, mas, peraí. Peraí. O ano tá perdido, você Sombra. Não tem mais nada. Você preferiu ver que eu disse que o time não teve um bom padrão de jogo. Mas você não viu que eu falei que o time teve mais gás, teve mais vibração. Então, mas não foi com a mesma ênfase. Você deu muito mais ênfase na crítica do que no elogio. Porque logo vocês já vieram propondo a ideia de pegar G6. E não é pra... Não, eu não propus isso. Fui eu que falei. Ah, ele propôs, sim. Ah, tá. Foi o Bento. Propôs. Não fui eu. Tem uns amigos São Paulino louco aí. Então, cara... Veja bem, assim, o São Paulo tem 1% de chance de chegar numa Libertadores. Não, o ano do São Paulo era tentar se esquivar do rebaixamento e conseguiu. Agora, o objetivo foi cumprido. Agora é começar a traçar uma nova meta pro ano que vem. Ok. Não adianta pensar em G6, aí eu também acho absurdo. Ah, então, mas é que tá. Aí você também acha. Não, isso eu acho. Então, também acho. Mas diante de um momento em que vocês viviam uma situação aqui pra confundir, aí. Não, não, mas é que tá, RG. Diante do momento aí que a torcida do São Paulo tava apreensiva. Muito próxima da zona de rebaixamento. São Paulo conseguiu 2 vitórias consecutivas, afastando de vez o risco de queda. Eu acho que agora é o momento, por mais que seja frustrante, você falar, pô, meu time lutou esse ano pra não cair. Lutou, isso é fato. Se conseguiu o objetivo, então, mesmo sendo um objetivo pra um clube grande, que deveria ser uma obrigação, o time não tá ali, RG, mas conseguiu o objetivo. Não, mas é muito pouco. O objetivo pro São Paulo era esse aí. É lógico. Então, mano, mas é muito pouco. Então, mas esse ano foi a realidade, entendeu? Que atingiu o objetivo. É pouco, gente, mas é o objetivo do momento. O time correu, etc. Mas eu não posso entrar aqui no ar achando que foi uma maravilha o jogo. É, eu também acho que esse não sou eu. Não é por aí, não. Esse não sou eu. Eu falo aquilo que eu vi. O que eu vi foi uma Ponte Preta melhor. Que o resultado foi bom pro São Paulo. Ok. Como no campeonato o São Paulo foi melhor em alguns jogos, e o resultado foi adverso. Não foi bom. Não foi bom. A Ponte Preta... Ó, vou te falar uma coisa. A Ponte Preta é um time redondinho. Redondinho. Palmeiras teve problema. Palmeiras, dos 6 pontos, ganhou só 1. É, então, a Ponte Preta, entendeu? Ela joga compactada. E ela tira o ponto de time grande pra caramba. Os caras jogam com o Roger, com o Reinaldo. É. Eles não têm jogadores fantásticos ali. Se você for ver, o elenco do São Paulo é melhor que o da Ponte Preta. Mas a Ponte Preta é infinitamente mais bem organizada. E isso não é uma crítica agora ao Ricardo Gomes e aos jogadores que atuaram na partida de sábado. Sabe por quê? Porque eles fizeram o que dava pra fazer. Não existe uma cobrança em cima dos meninos. E também não tô cobrando em cima do Ricardo Gomes. De jeito nenhum. Não dá pra cobrar, é que eu não, né, podia esperar nada diferente no sábado. Se sábado eu visse um time extremamente organizado e entrosado, seria, assim, incrível que isso acontecesse. O São Paulo começou a achar um time no segundo tempo, após os 15 minutos do segundo tempo, contra o Fluminense. Que achou um melhor, achou um jeito ali. Achou um jeitinho ali. É. Que o Fluminense também... E vou dizer mais... Agradeço ao Gum. Se o Gum não falhasse naquele lance que o São Paulo empatou, será que o São Paulo estaria agora nessa tranquilidade? Dizer que o São Paulo já estava melhor naquele segundo tempo contra o Fluminense, ok. Mas se o São Paulo não fizesse aquele gol, será que não ia estar procurando o gol do empate até agora? Só que o São Paulo achou um gol ali. Achou graças ao Gum. E o futebol tem dessas coisas. Graças, de repente, ao lance do Gum, a gente achou uma situação de agora poder até ficar tranquilo e se organizar melhor contra o time. Contra... Agora é hora de você começar a elaborar o time. O que você vai fazer para 2017? Analisar o que tem. Pô, tá um momento perfeito agora. Rebaixamento já não é mais uma realidade. Embora tenha que fazer ainda 3 pontos, mas a gente sabe que vai fazer. Ah, não, é mais... isso é rebaixamento. Agora, esquece. Os caras vão entrar em campo sem peso no ombro. Sim. Agora é a hora de mandar um zap pro Rogério? E mais, o Leco disse... eu acho que teve gente que interpretou um pouco mal. Disse assim que o Leco garantiu o Ricardo Gomes pro ano que vem. O que eu entendi não é que garantiu. Fala assim, que existe boa chance. Mas ao mesmo tempo ele diz, mas você sabe como é o futebol, tem que ver, etc e tal. E eu acho que também é uma maneira de ganhar tempo pro Rogério fazer todos os cursos que precisa, se ambientar. Eu acho que eu não duvido que eles vão segurar o Ricardo Gomes até para um campeonato paulista, analisar o desempenho. Enquanto isso, o Rogério vai fazendo todos os cursos que precisa, vai vendo, e vai se ambientando com a possibilidade e para depois realmente ser o técnico do São Paulo. E, de repente, será que não é para ganhar tempo para ver quem ganha a eleição em abril? Também, pode ser. Não é? E colocando também em hipótese, a chance do Dorival Júnior deixar o Santos. É. Se tiver ali na janela, Dorival Júnior e Rogério Ceni, você prefere quem? Eu sou franco em dizer que eu gostaria mais do Dorival. Gostaria mais do pela experiência, etc. e tal. Mas eu tô falando de um técnico que eu acho que poderia agregar ao São Paulo, principalmente quanto a essa coisa de trabalhar com jovens. Agora, se é pra ter qualquer técnico por aí, não. Então vai de Rogério Ceni. Pra ser qualquer um, não. Se fosse hoje pra trazer de novo o Ricardo Gomes, eu preferia o Rogério. Mas isso é uma opinião, não é informação. Por que não uma casadinha, né? Até eu Rogério Ceni e Ricardo Gomes. Eu não acredito que no meio do ano... Não, não dá. Eu não acredito que no meio do ano o Rogério será o técnico do São Paulo. Eu não acredito. Eu estou vendo, tentando pensar como dirigente. Não sei se eu vou estar aqui em abril. Se em abril eu vou ser reeleito. Como que eu vou pôr um técnico que eu não sei se ele vai ser o técnico depois? Mas essa mudança de estatuto no São Paulo não seria já para o final desse ano, a eleição? Mano, e esse negócio de mudança de estatuto que eu acho extremamente proveitoso e ideal, precisa passar lá pelos veinhos. Lá os veinhos precisam dizer que aprova. Não tem nada mais cretino do que você fazer uma eleição de um clube, né? Véio, em abril, cara. Não tem jeito. O então, Palmeiras mano, mudou. Seguiu, Palmeiras mano. Mudou. Então é o seguinte, a minha opinião, mais acho que dezembro. O Leco deve estar pensando assim. Olha, o Ricardo Gomes se livrou do rebaixamento. Agora é tudo ou nada, vai ficar com a garotada até o fim do ano. Seguro ele até abril, que é o tempo de Campeonato Paulista. São Paulo não terá Libertadores. Então você não tem aquela coisa de pensar num técnico para planejar o ano. São Paulo vai ter todas as possibilidades de fazer uma pré-temporada para jogar um bom Campeonato Paulista. Eu acho que ele vai segurar o Ricardo Gomes e vai chegar no Rogério e falar: Rogério, o negócio é o seguinte, cara, ó, se eu ficar, fica aqui, vamos sentar aí, vamos respirar um pouco dos ares aqui numa função diferente. Até porque, Sombra, tem uma questão de sacanagem aí, né? Foram lá e tiraram o Ricardo Gomes do Botafogo. Agora chega e manda o cara embora agora. Não acho sacanagem, né? Porque ele não veio com uma multa. Entendeu? Não tem multa pra nenhum dos lados, mas, RG. Mas eu digo, fica uma coisa chata. Eu acho que o próprio dirigente, ele se sente nessa situação de chato, né? Chato. Claro, nada impede. Quer mandar embora, manda, não é isso. Mas é uma questão chata, né? Pô, você trouxe o cara, tirou o cara e agora vai embora porque eu vou botar o Rogério Ceni. Quer dizer, porra, o negócio é, né, meio louco. Eu não sei, eu tô achando que o Ricardo Gomes fica, mas é achômetro. Eu acho que ele fica numa situação de assentar o terreno para depois a entrada do Rogério. E aguardar, e entendo, acho que não só o Rogério, mas também o Marco Aurélio Cunha, aguardar a situação política para entender o que vai acontecer mais para frente. Gente, se em abril ganha um pensamento totalmente diverso, não. Ué, pode. De repente, será que não ganha um presidente que pode não querer o Rogério Ceni e ter uma outra ideia? Ok, que nem o Ben já diz. Ah, mas o Leco, acho que o Leco ganha. Eu caco os meus botões, eu acho às vezes que ganha mesmo. Que quem geralmente tem um poder na mão tem mais armas pra conseguir votos. Tá? Tem mais armas. Acho mesmo que realmente a situação deve ganhar. Mas e aí? É 100% isso? Não é, cara. Não é. Não. Você não sabe o que acontece lá pra frente. Não sabe. Verdade. É isso aí. Ô, peraí, viu? Ô, Mauro! Tudo bem? O Adalberto Raquete manteria o Rogério? Então, Na verdade, a gente vai botar de treinador o maior ídolo do São Paulo. Quem? O Bordom. Quem? Não! Vai ser quem? Bordom? É, ele não! Tem... Não, ele tem experiência fora. Não, não. Não, não, não. Jogou, Gordon, não. Jogou na Alemanha. Pô, cara, eu tava vendo uma matéria. Tava vendo uma matéria aí a respeito da Vitomado e tudo mais. É. Velho, os caras reverenciam o cara, velho. É rei. Dele, tá vendo? O cara é rei. Rei na Alemanha. Que louco, né? Ó, o Dalberto Raquete vai engraçado longe. Engraçado isso, viu? Né? Igual o Tadei no Palmeiras, cara. O Tadei aqui era um jogador comum, velho. Jogando na Itália também, mano. É, jogou muito lá. Galera, o pessoal gosta mas dele, é o perfil de jogo muito. Do país, né? É, e o Tadeu era um motorzinho bem. Ali no meio de campo da Roma, né? E o Mano sim, concorda com piano, o voo. Né? Oi, o Mano concorda comigo? Não, do Bordom. Ele também acha. Não, é um ídolo. É um ídolo. O Sombra não concorda, não, com você. Não, que isso? E só salientar, porque no dia do. A gente tem o dia do truco lá, né? Pra truco. Debater. É, toda terça tem o truco de debate. Como é que é truco de pra debate? Pra debater os problemas sociais do clube. Certo, certo. E o primo do Wesley joga com a gente lá. Olha que partida do Wesley, hein? Na lateral direita. Não, jogou bem. Salienta isso. Fez o feijão com arroz ali da lateral direita. O tio dele pediu pra falar isso, eu não vi o jogo. Quem pediu? O tio... O tio dele? O Jobinho. Mas como assim você não viu o jogo? Eu confio no tio dele. É? É, não, não pude... Mas você tem que falar sobre o que você vê, Vomar. Eu não pude vir porque eu tava vendo o cloro da piscina. Ah. Porque teve um festival de demora molecada. Demora tanto pra ver o cloro? Tava ruim, viu? Tudo caído no chão. Mas igual a piscina portuguesa não, né? Não, bora, o pessoal coisa, hein? Tem água, né? Pelo menos. Lamentável. Não, é lamentável, mas você viu como que água verde. É que tava fechada, né, a piscina. Parece os caras entraram naquela água podre. É, então, mas parece que a piscina e tava fechada. O menino faleceu lá, né, o garoto lá, que coisa, hein. Ninguém sabe até agora. É muito estranho isso aí. Não, parece que foi uma congestão. Foi mesmo, Eu sei, mano, foi uma congestão e ninguém viu, cara. Como é que pode, cara? O cara cair lá, ninguém vê. Do nada, vambora, cadê o cara? Então ele não era muito querido, né, ninguém lembrou nem do cara. Cadê o cara, estão mas se a gente tá no lugar, porra, tá na piscina, velho. A gente não acha o mano, vai falar assim, porra, cadê o mano? Ah, tá e lá se é um Mota, por exemplo? É, você tem razão. É, a piscina tava até limpa demais. Você tem razão, aí você tem razão. Tem que sujar, mas a piscina já entendi, pode esquecer. Pode esquecer. É efeito Mota. É. Então tá coitado bom. Menino. Ô, seu Beto, bom, antes do senhor continuar aqui com as demais, as duas últimas, né, é o seguinte, olha só. Estádio 97 em nome de HDI Seguros, é debate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também em nome aqui de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Em nome de Nissan, faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Em nome de Extra, você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece o Extra Gol. E agora o Benja vem aqui com um recado da BV Financeira. Fala aí, Beijinha. Amigão, não deixe para depois o que você está querendo fazer agora, hein? A BV Financeira tem a solução de crédito que ajuda você a realizar. Olha, você pode até ter duas vezes a sua renda em crédito com até 24 parcelas fixas. Além dessas vantagens, você pode usar o crédito como bem entender, sem precisar justificar ou comprovar a utilização. Agora, se você possui um veículo quitado no seu nome e precisa de dinheiro na mão, você pode aproveitar o crédito pessoal com garantia, que oferece crédito de até 70% do valor do seu veículo em até 48 meses para pagar. Então, use da forma que quiser, seja para reformar a casa, fazer um curso ou até mesmo uma viagem. É só ligar 3003-7888, 3003-7888, acesse bvfinanceira.com.br. Mas se liga, hein? Antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. É isso aí, é BV! Oi, gente! Futebol é aqui no Estádio 97. Santos, let's go! RG. E aí, seu Ben? Beleza? Beleza. Que apuro ontem lá, hein? Sufoco, fez o gol, hein? No Lucas Lima voltou, pelo menos fez um bonito gol. Vanderlei pegou até sonho. E ó, RG, dá pra buscar o Bi, hein? Quer dizer, a vice-liderança, hein? É, seu Bento, precisa ressaltar o seguinte. Temos que, em primeiro lugar, agradecer a participação dos goleiros. Né? Por que dos goleiros? Pela lambança do goleiro do adversário, né? Que, foi? Eu não assisti. Ele foi tentar sair jogando, fez uma lambança lá, perdeu queria a bola. Ver, queria ver esse lance. E o Lucas Lima meteu por cobertura, né? Põe aí, Sérgio, fez nós as imagens. E fez um bonito gol. E isso foi logo no comecinho do jogo, Domênio. E a partir... Logo de cara? Olha lá, ó, a lambança. Tá vendo? Ih, rapaz. Olha lá, ó. Aqui. Certo. Lambou, né? Ah, lambastou. Essa é a maldita globalização. Aí fez um... Os jogadores veem o Neuer jogando, RG. Os caras acham que podem sair com o maldita pé também com a mesma qualidade. É verdade, velho. Vê se o goleiro da Coreia do Norte faz isso. Não faz, velho. Nunca viu o Neuer, não sabe nem o que é. E aí tomou... Aí quantos minutos, RG? Ah, uns 3, 4 minutos. Ah, rapidinho. Foi logo no início do jogo. E a partir daí, meu amigo, aí? A partir daí... O Chapecoense passamos a agradecer São Vanderlei, Santo Vanderlei, Mito Vanderlei. É mesmo, RG? Não, fez cara, defesa não. Assim, foi um absurdo. O que o Santos não jogou foi um absurdo. Olha lá, o Vanderlei fez... graças a Deus, a Chapecoense, velho, os caras estavam... Defesaça. Os caras estavam com a mira... Aí foi praticamente quase perto dele, não, mas... Não, muito mas boa. Defesa não, boa. Mas foram vários lances, entendeu? Se você observar, você vai ver que foram vários lances. Ó, mais uma defesa. É, o cara... Livrou a cara. Sabe quando o goleiro... É aquele cara que ganha o bicho, né? E por que isso? Porque uma coisa, o goleiro tá lá pra isso, é obrigação dele, sim, ele ganha pra isso, não tem... tudo bem. Mas o problema é quando o teu time começa a provocar esse tipo de situação pra você defender. É. Então perde bola de bobeira. Aí você viu o empate a qualquer momento acontecendo. Dá aquelas bobeiras, sabe? De perder bola, de errar passe na frente do gol. Aí, hein? Que ele tava bem adiantado. Não, meu, você não imagina... Bela defesa. Vendo isso agora é legal. Mas você não imagina isso na hora do jogo, cara. Na hora dá um desespero. Nossa. Olha, defesaça de novo. Porque você fala assim, pô, é uma questão de tempo, né? Vai... Mas ele tava bem colocado também, né? Tudo bem. Aquele goleiro que se coloca bem, né? Agora você tá vendo tudo isso, mas na hora não dá, né, cara? Olha isso, cara. Sabe? Nossa, velho. Então é um absurdo, cara. A lambança que o goleiro fez foi sensacional. Então, tecnicamente, o Santos deu uma despencada. Essa é a verdade. Daí. Não, tá se despencada. Não, tecnicamente. Ah, tecnicamente. Né? Todos caíram, viu, Rivier? Sim. Na tabela tá aí. Se você pegar o Palmeiras, ele tecnicamente caiu também. O Flamengo caiu também muito. Sim. O Atlético Mineiro caiu também. O Santos caiu. Os primeiros colocados caíram bastante. Mas nós temos um. Mas não é porque também, RG, o retorno ele traz uma situação mais. Mais difícil pros times, porque todo mundo. Um quer escapar da segunda, né, mano? Outro busca a vaga. Não, nós temos não é um problema. Não. O retorno não é mais difícil. O Santos tem um problema com relação. O Santos tem um problema com relação a esses times que você falou: Atlético, Flamengo e Palmeiras. Qual é o problema do Santos? É o que a gente vem dizendo aqui. O Santos perde o Ricardo Oliveira, quem entra? Tem o Joel, entre o Rodrigão. Entre o Joel. Aí não dá. Entre o Rodrigão. Não dá. Entre o Paulinho. E se você somar os três, o Ricardo Oliveira tá com a coxa machucada. Ele com a coxa machucada é melhor. Não dá. É verdade. Não tem condições. Então é diferente do Palmeiras, é diferente lá do Flamengo, é diferente do Atlético Mineiro. Desculpa, RG. Você entendeu? Sai o Gabriel Jesus do Palmeiras, o Alexandre não é do mesmo nível, o Barros não é do mesmo nível. Mas você não vai comparar. Substitui porque o restante do elenco é melhor. Mas você não vai comparar, pelo amor de Deus, você não vai comparar o Paulinho, o Rodrigão e o Joel com o Alexandre do Palmeiras. Da mesma forma que não dá pra comparar o Alexandre com o Gabriel Jesus, RG. E o Barros é melhor. Não, mas você não tá entendendo. No Palmeiras saiu o Gabriel Jesus 10. Entrou um cara nota 7 no Palmeiras. Saiu um 10, entra um 4. Peraí. Eu não sei se vocês têm visto os jogos do Palmeiras, mas o Barrios, eu não vejo lá grande diferença pro Rodrigão do Santos. Tá ruim demais. Véi, desculpa, vocês viram o Barrios jogando? Mas aí você já foi pra outro. O Barrios não tá fazendo nada. Não, fui pra outro, não. Eu te dei uma opção de um cara que sempre joga. Pegou o Alexandre. Quem joga é o Alexandre. Não. Você citou dois jogadores, três aí de opções, eu citei quando o Gabriel Jesus não joga, joga lá o Barrios, joga o Alexandre, inclusive o Barrios tá à frente do Alexandre, RG, tá é o Barrios que joga. Tá bom, mas pode jogar, o Cuca ele vem mudando a todo instante, às vezes ele põe o Leandro Pereira, às vezes ele põe o Alexandre, mas o Alexandre é melhor que todos eles. Mas o que eu quero que vocês entendam, e o que eu gostaria que vocês entendessem, que a minha maneira de entender a substituição no Santos, ela não é condizente com nenhum outro time desse, Atlético, Palmeiras e Flamengo. É só isso. É que o problema é, você tem razão, RG. Sai um 10 no Santos, entra um nota 3, 4. É 3. É 3 ou 4. Quando muito, é 4. No Palmeiras, no Atlético e no Flamengo, entendeu? Sai um nota 10, entra um nota 7, nota 8. Essa é a diferença. É só isso. Lógico que é diferente. É a diferença. Lógico que é diferente. Então é dessa maneira que eu entendo e é dessa maneira que eu vejo. É só isso. Então, e se jogar, se tiver o comportamento que teve contra a Chapecoense, contra o Palmeiras, É claro que vai perder. Tá na cara que vai perder. Agora, tudo bem. Deu show, Sérgio. Vai jogar em casa, né? É um clássico. Espero que não tenha esse tipo de comportamento. Ah, mas clássico, né? Os caras se sobressaem. É, né? Espero. Ah, o medinho já, espero que se mantenha. Ah, eu sou um cara, né, consciente, diferente do senhor. É, espero que se mantenha. Porque se tiver o mesmo comportamento, se jogar a bolinha que jogou contra o Chapecoense e dar graças a Deus de ter ganho, meu amigo... Ué, mas só lembrando que a gente tá 6 pontos do líder, hein? Mas o comportamento do Santos, RG, essa é inclusive uma das principais críticas da torcida, da diretoria, é que o Santos ele não tem o mesmo desempenho que ele tem fora de casa comparado com o desempenho que ele tem em casa. O Santos dentro de casa, Domenico, é um time que tem aproveitamento lá em cima. É um time muito forte e é difícil de ser batido. Yeah. Agora, a principal crítica com relação ao Santos é que o Santos não consegue ter esse mesmo desempenho, ou pelo menos essa mesma agressividade, quando joga fora de casa. É, o jogo do Santos contra o Palmeiras na Vila tá na cara que vai ter uma postura totalmente diferente. É o que nós... É clássico, é diferente. Não, mas fora isso de ser clássico, Domenico, o aproveitamento do Santos na Vila... É o que nós gostaríamos. É grande, eu vou pegar aqui, mas o aproveitamento é muito bom. Tanto que o pessoal mesmo, torcedores do Santos falam, o Santos na Vila é um leão, fora de casa é um gatinho. O Santos tem um ótimo aproveitamento na Vila. Mas aqui. Só que os últimos jogos do Santos deixam a desejar. Santos e Grêmio na Vila deixou a desejar. Era um jogo para o Santos ganhar. Tá. Então, gente, não vamos passar pano aqui nem fazer média. Eu não faço média com torcida. É você o que, você é a minha, do azedão. É a minha sensibilidade. Eu tô quieto aqui, RG. É a minha sensibilidade com relação ao meu time. Parabéns, RG. Com relação ao meu time. Parabéns. Tem que ser dito. Santos e Grêmio, não era pra ter empatado. Era pro Santos ter ganho. O Grêmio é time grande. Só isso. Parabéns. Parabéns, porque você deu uma aula pra esse cidadão que vai falar aqui. O Santos tá 6 pontos do líder. Que 6? Mas não é 6. Ué. Trouxa, que 6. Ué. Olha a tabela aí, ô Mané. Ganhando sábado. Que ganhando? Você que vai ganhar? Ô, Domênico. Tem que camelar muito pra ganhar do líder. Você vai jogar com o líder, filho. Só pra passar a informação aqui, o Santos ele só perde pra 2 times aqui no Campeonato Brasileiro como mandante. Ele perde aí. Vocês gostariam de chutar quem é o primeiro? Em termos de mandante? Deixa eu pensar. Ponte Preta. Atlético Mineiro. Ah, acho que o Corinthians tem perdido pouco. O Atlético joga bem não, em casa. O Corinthians não é. O Corinthians tá lá pra baixo. É mesmo? Paranaense. E o Palmeiras, não sei se é o Palmeiras. Ah, eu acho que sei não é das coisas, Domênico. Atlético Paranaense. Palmeiras. E Palmeiras. Paranaense? Atlético Paranaense é o líder e como mandante. Não, não é. Também não? É seguido pelo Atlético Mineiro. Tinha certeza. Ó, o Atlético Paranaense, em 16 jogos que fizeram em casa aqui, o Atlético Paranaense ele somou 41 pontos. O Atlético Mineiro 40 e o Santos 38. O Palmeiras é o quarto com 37. O Palmeiras foi o único que ganhou do Paranaense, tá lá. Foi o único que ganhou deles aí, só que perderam um jogo. Para nós? Caramba, hein? Então, isso prova, inclusive a região número 2. Por exemplo, a campanha do Santos aí como visitante, o Santos como mandante, ele tem a terceira melhor campanha. E como visitante? Visitante esquece, né? Mas como visitante não tá tão mal não, Vitor. É mesmo? Paranaense. E o Palmeiras, não sei se é o Palmeiras. Ah, eu sei das coisas, Domênico. Atlético Paranaense. Palmeiras. Atlético Paranaense é o líder como mandante. Não, não é. Também não? Seguido pelo Atlético Mineiro. Tinha certeza. O Atlético Paranaense, em 16 jogos que fizeram em casa aqui, o Atlético Paranaense ele somou 41 pontos, o Atlético Mineiro 40 e o Santos 38. O Palmeiras é o quarto com 37. O Palmeiras foi o único que ganhou do Paranaense, tá lá. Foi o único que ganhou deles aí, só que perderam um jogo. Para nós? Caramba, hein? Então, isso prova, inclusive a região número 2. Por exemplo, a campanha do Santos aí como visitante, o Santos como mandante, ele tem a terceira melhor campanha. E como visitante? Visitante esquece, né? Mas como visitante não tá tão mal, não, esse Flamengo. Mas é inegável, se você observar, alguns resultados do Santos, ele tem deixado tecnicamente a desejar. E faz falta, né? Essa pontuação contra o Grêmio vai fazer, tá fazendo muita falta. Né? Ganhou ontem e todos viram como foi esses 3 pontos. Legal, bacana, ganhou fora, é importante. Mas, gente, não pode dar esses vacilos, né, cara? Mas o Santos tá bem próximo aí do Atlético, né? Um ponto e 3 pontos do Flamengo, hein? Se manteve. Olha que chegou mesmo, né? Se manteve. Bom, é isso aí. Então vamos lá, né, seu Bento? Vamos lá. Corinthians. Coringão, vai, Bento. Corinthians. Vamos lá. Raro que aconteceu ontem lá, hein? Você viu até os porcos comemorar o gol do Corinthians lá. Eu dentro do campo, 2x2, foi um jogaço. Belo jogo, cara. Depois jogo. Do segundo tempo, qualquer um poderia ter feito gol. Foi jogaço, cara. Jogaço. E o Corinthians fez 2 golaços ontem. Jogo do ano, Guilherme, cara. E o segundo, uma jogadaça. Foi bom assim? Foi bom o jogão. Mas o Corinthians jogou muito ou não? Jogou muito. O Corinthians deitou no Flamengo, merecia ter vencido. O senhor já falou, né, seu Bento? Vai falar? Não, e falar que, mais uma vez, a torcida do Corinthians lá com a PM confronto, né? Foi feio lá o pau. Ah, é? Teve quebra-pau? Teve quebra-pau feio lá. Então, ó, deixa eu apresentar a Bruna Caroline da Silveira, é a estranha de hoje, né? Ela é advogada também, ela vem de Mairiporã. Torce pro Corinthians, mano. Tá aqui na promoção Outubro Rosa. Tudo bom, Bruna? Tudo bem. Tudo tranquilo? Tudo bem. Gostou do jogo? O Corinthians jogou bem. Eu até me surpreendi. Eu achei mesmo? Que ia ser um jogo bem truncado. Achei que o Flamengo ia jogar melhor. Achei que quem mandou no jogo foi o Corinthians. Teve mais oportunidades até que o próprio Flamengo. É, tirando a estupidez da expulsão do Guilherme, né? O resto foi um jogo muito bom. Mas, tirando isso, eu gostei bastante. Os dois gols, muito bons. Você acompanha bastante? Muito. É. Vou nos jogos, todos os jogos. Eu e meus primos. Tá legal. Fala um pouquinho do jogo, mano. Né? Então, Domênico, seguindo a ordem cronológica ali, começar primeiro com o que aconteceu antes do jogo. É, novamente incidentes envolvendo torcidas, cara. É o que realmente é muito triste. Eu não vou aqui entrar no mérito, porque corintianos dizem que flamenguistas começaram a provocar, flamenguistas dizem que foram os corintianos que começaram a provocar. Independente de quem tenha começado a provocar, eu acho que é o tipo de situação abominável. É ridículo, cara. Né? Em pleno século XXI, o cara vai para um estádio de futebol para ver a porra do jogo, os caras pensam em se matar. Olha, já começa por aí. É, tá errado os dois lados, independente de quem começou, quem revidou, porque por mais que a gente note nas imagens ali torcedores do Corinthians chutando a grade, mas flamenguistas também vindo para cima, chutando grade, tentando agredir, jogando copo d'água, isso é agressão mútua, tá certo? Então os dois estão errados, já começa por aí. É, com relação à torcida do Corinthians, foi logo no início quando os torcedores começaram a entrar dentro da área destinada à torcida do visitante, e ali o policiamento, Domênico Gato, na minha opinião, foi falho. Porque a gente sabe que a gente vive num mundo que tem canibais dentro dos estádios. Infelizmente, aí você tem uma série de vagabundos que saem de casa armados, com pistolas, com tacapes, com bomba caseira, enfim. Isso de todos os times, de todas as torcidas. Eu não vou falar de torcida A, B, C ou D especificamente. Eu acho que todas têm esse tipo de marginal. A pessoa tem prazer, cara, de entrar dentro do estádio pra arrumar briga. Eu acho ridículo, tosco. Mas sabendo disso, na minha opinião, na minha singela opinião, houve falha de policiamento também. A torcida do Corinthians entrando ali, não pode ter meia dúzia, Domênico Gato, separando a torcida do Corinthians da torcida do Flamengo, ainda mais sabendo que existe um histórico de violência entre essas duas torcidas, você tinha ali 3-4 policiais. A princípio eram 3-4. Tanto é que um policial foi agredido de maneira covarde, cara, covarde. Por mais que venham querer, mas o policial bateu num corintiano, etc e tal, se fosse aí 4 ou 5 policiais descendo a madeira no torcedor, a gente ia falar um monte, falando policial covarde. Agora, quando é o torcedor batendo, a gente não vai falar? Vamos falar também. Vamos falar também. Eu acho que a torcida do Corinthians ali naquele momento foi extremamente infeliz e covarde, aqueles torcedores que acabaram agredindo o policial ali. Pelo menos nas imagens, não deu pra ver nenhum tipo de agressão do policial. Ele tava ali meio que tentando conter um possível avanço da torcida do Corinthians na direção da torcida do Flamengo. Ele começou a ser agredido, aí quando um começa a bater, todo mundo vem pra cima e começa a bater junto. Deplorável, tá certo, esse tipo de cena. Como foi deplorável também no decorrer ali, porque aí, Domênico Gato, quando você tinha ali no máximo 500, 600 pessoas dentro de um setor, ali era muito fácil de você poder fazer a identificação. Não foi feito de imediato, não houve flagrante. Mesmo depois quando chegou o reforço policial. Foi pegar o policial mesmo assim? Sim. Caraca, velho. Então, ali era mais fácil pra você fazer um flagrante de determinados autores dessa agressão, porque eram poucos torcedores que estavam ali dentro. Devia ter em torno de uns 500, 600 torcedores. Prender 60, era muito mais fácil de você prender 60 quando você tem 600 ali dentro do estádio, ou seja, você vai tirar 10%, do que você esperar encher com 3 mil e depois fazer o que fizeram. Na minha opinião, Domênico Gato, aquela cena no final do jogo, em que a torcida do Corinthians ficou confinada na arquibancada, e eu não vou ficar passando a mão na cabeça falando, é o tipo de comportamento padrão que era pra identificar de maneira mais fácil. Identificar de maneira mais fácil o cacete, pra não usar um outro termo. Aquele tipo de cena, Domênico Gato, a gente vê em presídio, cara. Quando vai fazer contagem de preso, depois que aconteceu uma rebelião, os caras tentaram fugir. Todo mundo sem camisa, tá certo? Confinado num setor da arquibancada, pai com filho, tá certo? Constrangido. Isso é coisa de bandido. Eu, se tô numa situação dessa, eu não tiro a camisa porra nenhuma. Pode me levar por desacato, pode falar o que quiser. Eu não tiro a camisa, não sou bandido. Eu vou ficar como bandido? Cacete, o cacete. Então, aquele tipo de cena é deplorável. Volto a falar. por parte dos torcedores que praticaram as barbáries ali, os torcedores briguentes, eu acho que esses caras mereciam ter esse tipo de comportamento. Mas você não pode generalizar essa situação. Você não pode tratar como bandido quem não é bandido. A mesma coisa numa favela. Verdade. Numa favela, Domênico Gato, você tem lá meia dúzia de bandidos. Você vai entrar numa favela e esculachar a favela inteira pra pegar meia dúzia de bandidos? Tá errado, velho. Tá errado. Eu sou a favor de você separar o joio do trigo. Se a polícia tem esse método ou outros pra detectar quem são os bandidos, me desculpa, se só for esse método, é a incapacidade da polícia. Volto a falar, se a gente pegar como exemplo uma favela que tem meia dúzia de infiltrados ali que são marginais, você não pode esculachar uma comunidade inteira pra pegar meia dúzia. Tá certo? Então, que se ache outro método pra poder identificar. E volto a falar, na minha opinião foi falho, porque, Domênico, uma briga, uma confusão daquela lá, quando chegou o reforço policial, você não pegar um flagrante, você não pegar uma pessoa, você não consegue detectar um agressor, ainda mais que depois que chegou o reforço, ainda alguns torcedores continuaram indo pra cima tentando ainda afrontar a polícia. Me desculpa, aí você tem que fazer aí um pente fino e pegar na hora. Você tem que pegar ali uma situação de flagrante ali dos caras que agiram na hora, pega e leva preso. Porque o torcedor que é vagabundo, você tem que tratar como tal. Eu não vou ficar passando a mão na cabeça de torcedor marginal. Torcedor que é pego com uma arma, o cara... O que justifica o cara sair, por exemplo, da casa dele armado pra ver uma partida de futebol? É um cara que tá mal intencionado. Então esse cara tem que ser tratado como bandido. Independente de ser torcedor organizado ou não ser. Tá certo? Se você pega um cara desse, tem que tratar da pior maneira possível. Isso daí eu não vou ficar passando a mão na cabeça, não. Agora, você generalizar e tratar um torcedor de bem. Passou a matéria lá, o pai que tava com um filho, moleque de 13 anos. O moleque saiu, tipo, perturbado do estádio. Imagina, o moleque viu uma situação dessa. Era a primeira vez que o moleque entrava num jogo. Brincadeira, né? O pai levou o moleque pra conhecer o Maracanã. Entendeu? Então, diante de uma situação dessa, você generalizar e falar, todo mundo vai ser tratado da mesma forma aqui, tá errado, tá errado. Uma situação extremamente constrangedora, tá certo? Isso me remete aos tempos de opressão, velho. Tá errado, é escroto, velho, esse tipo de comportamento, escroto. E, mano, e com relação ao jogo? Com relação ao jogo, Domênico, volto a falar aqui, cara. O Corinthians, quando eu vim aqui e falava, o time do Corinthians aí não é uma porcaria, porque muita gente na mídia fica, esse time do Corinthians é um lixo, esse time do Corinthians é uma porcaria. Esse time do Corinthians, se começasse o campeonato aí agora, o time do Corinthians cairia. Volto a falar, cairia, talvez, por incapacidade de quem tava treinando. Quando o Tite saiu, aí houve uma sucessão de erros. Você acha que o Osvaldo ajustou a coisa? Não, não, ainda não, Domenico. É muito cedo para poder avaliar. Mas diante das partidas que o Corinthians tem feito, até diante do Cruzeiro mesmo no Mineirão, acabou fazendo uma boa partida, apesar de ter sido eliminado, tomou 4 gols, tudo bem. Mas é que o Corinthians ainda precisa de alguns ajustes. Não dá para você arrumar um carro com ele em movimento. E isso só acontecerá no final do ano, quando terminar o campeonato, quando houver uma reformulação e quando trouxerem jogadores novos aí pra poder compor o time. Mas diante da base que o Corinthians tem, Domênico, o Corinthians não pegou ninguém. O Corinthians pegou um Flamengo, velho, que tá brigando pela vice-liderança do Campeonato Brasileiro e ainda tem chances de título. Tá difícil? Tá difícil. Mas ainda matematicamente tem chances. O Corinthians conseguiu neutralizar o Diego, que é um cara aí hoje diferenciado no Campeonato Brasileiro, tá certo? Diante do cenário de escassez de bons jogadores. Ontem jogou o Willian, cara. O Willian jogou de cabeça de área ali de volante, um cara extremamente contestado, mas fazendo a função que foi determinada a ele de marcação, ele foi muito bem. Mas fora isso, Domênico, o time do Flamengo, ele ganhou um gol, tá certo? Ganhou um gol num lance ridículo, tava tosco. Bem impedido, né? Inclusive, essa porcaria, esse lixo desse trio de arbitragem aí, encabeçado pelo Daronco, foi o mesmo trio de arbitragem que apitou Corinthians e Fluminense. Gol, né, mano, que tá foi o primeiro gol. Foi o mesmo trio de arbitragem que apitou Corinthians e Fluminense aqui na Arena, no qual validaram um gol irregular do Fluminense. E começou com uma jogada em que o Gum tava impedido e eles não viram. Ontem, esse bandeirinho, o cara tá de brincadeira. O cara tá de brincadeira. O jogador do Flamengo, o Guerreiro, não é que ele tava 10 centímetros à frente do meio. Uns 3 metros. Não, ele tava no mínimo um metro de diferença. É um absurdo. A diferença do posicionamento do último defensor do Corinthians. Né? Dava pra ver. Porque não foi um lance difícil, Domênico, era uma bola parada. O Diego alçou uma bola na área. Não é que tava em movimento e o Bandeira tava mal colocado. O Bandeira tava na linha do lance. Tava na linha, mas dá pra perceber, não? Óbvio. Então aí é o último defensor do Corinthians, ele tá a 1 metro do Guerreiro. O gol extremamente irregular, um gol impedido de forma escandalosa, que foi validado por essa porcaria desse trio de arbitragem encabeçado por esse Daronco. Vamos ver, vai mostrar de novo. Esse gol tava impedido, foi o primeiro lance. Mas aí ele tava bem impedido, quer ver, ó, você repare agora, olha lá, aí mostrou. Pra quem não tá entendendo nada, nós estamos vendo aqui no site da Energia 97 os melhores momentos da partida. Aí o Guilherme abriu o Corinthians gol, conseguiu abrir o placar aí, na minha visão, com uma falha do Muralha, porque o Guilherme acerta um belo chute colocado. Você achou que foi falha, mano? Ele tá mal colocado. A bola foi bem em câmera lenta, Domenico. O goleiro tem que estar no meio do gol. Ele tá mal colocado. O goleiro tá mais próximo da trave esquerda do que do meio do gol. Ele bateu no cantinho. Não, foi um belo chute do Guilherme. Eu não tô tirando o mérito do Guilherme, mas se fosse o goleiro do meu time aí, eu ia ficar puto. Acho que agora que vai ser o impedimento, quer ver, ó? Então, Domênico Gatto, o time do Corinthians, agora, né? Ele conseguiu criar chances muito claras de gol. O Corinthians, ele teve um volume de jogo. O Corinthians, ele foi um time aí agressivo dentro de campo. Ele não se acomodou com 1-0. Ele continuou indo pra cima do Flamengo também. Foi um jogo franco, uma trocação mesmo. Um indo pra cima, o outro devolvendo no contra-ataque. Chances agora, muito boas de gol. Aí tá totalmente impedido, né? O lance que gerou... Esse lance que gerou aí o gol do Flamengo foi uma cobrança de falta do Diego. No qual três jogadores do Flamengo estão em condição de impedimento. Olha o tanto que tá impedido. É ele que cabeceia? É, o primeiro. Aí tirou da imagem, né? Vai voltar a imagem. Mas o primeiro jogador do Flamengo ali, Domenico, tem três jogadores em impedimento. É aquele primeiro que cabeceia, mano, que ele já tá bem à frente, não? Não, é o que tá o que tá um pouco à frente aqui do vídeo. Deixa eu ver. Não é esse que correu, né? Não, é esse primeiro aqui. Ah, esse aí que... Tá, o segundo. Isso, é o guerreiro que tem cabeceio. Mas mesmo assim ele deve ter um metro aí. O Hever, que se eu não me engano é o jogador mais adiantado, ele tava 3 metros do lance, tá certo? Foi escandaloso o que aconteceu. Mas eu não vou atribuir somente a esse fato, Domênico Gatto, é o empate do Corinthians. Porque fora esse gol dado pro Flamengo aí, numa incapacidade, uma incompetência tremenda do Bandeira, o Daronco também, durante a partida, ele invertia faltas. Teve um lance na cara do Bandeira, em que o Luca vai dividir uma bola, se não me engano é o Jorge, o lateral do Flamengo, cabeceia uma bola para a direção da linha de fundo, na fuça do Bandeira. O Bandeira fica inerte, ele não levanta a bandeira para apontar para onde vai. E o Daronco dá tiro de meta. Um lance absurdo, cara. Olha a bandeira aqui embaixo, olha a bandeira. Olha, tá na linha, cara. Absurdo. É incrível. Então, fora esse lance aí que foi grotesco, esse primeiro gol do Flamengo, dentro do jogo aconteceram algumas situações aí que prejudicaram demais o Corinthians. Você pega ali, por exemplo, o Guilherme, ele foi expulso, bem expulso, por sinal, porque foi burro. Foi burro. Jogador burro. Foi expulso? Foi. Porque ele já tinha tomado um cartão amarelo numa solada que ele deu a um jogador do Flamengo que não pegou, mas foi jogo perigoso. Foi meio Alione, mano, não? Não. Esse lance da falta aí que ele deu uma solada. Burro, né? Ele meio que deu uma solada no jogador do Flamengo. Foi um lance perigoso, o juiz advertiu ele com o cartão amarelo. Ele tomou o vermelho, Domênico Gatto. Na hora que o jogador do Flamengo foi fazer uma cobrança numa falta, ele entrou na frente. Entrou na frente. E dali em diante, ele não teve mais o que fazer. Que aí o Flamengo começou Quantos a crescer na partida. Mano, tinha acho que 30 e pouquinho do segundo tempo. Tomou um sufoco, o Flamengo ficou 15 minutos ali jogando com a mais. E aí o Flamengo começou a pressionar e teve chances até de poder virar o jogo. Tá. Por causa de uma burrice do jogador do Corinthians. Mas houve um lance também semelhante no primeiro tempo em que o Walter vai fazer uma reposição porque ele tá com a bola na mão. O Guerreiro e o Sheik, os dois fazem um sanduba de Walter. E nenhum jogador tomou cartão. Ai, que gostoso. Entendeu? Nenhum jogador tomou cartão. Aí é muito fácil. Cadê o critério? Vai, do outro não. Cadê o critério? É esse tipo de comportamento que eu critico e muito aqui com relação à arbitragem brasileira. É nojento, cara, é nojento, é tosco. Eu não tô falando aqui que o Flamengo foi beneficiado porque é o Flamengo. Não é isso. É o nível da arbitragem. É um lixo, Domenico Gatto. É um lixo. A arbitragem brasileira, volto a falar aqui. Atenção CBF, essa porcaria dessa CBF. Tá mais do que na hora de implantarem a tecnologia no futebol. Mano, se tivesse a tecnologia, o gol, eles anulariam. Mas era muito fácil de anular. Depende também, porque tem árbitros, Domenico Gatto, que eu já começo até a duvidar de certas coisas, entendeu? Porque é um negócio tão escandaloso que, mesmo às vezes com recurso eletrônico, o cara é capaz de brigar com a imagem. Mas enfim, aí fica mais difícil, porque vai ser praticamente uma afronta. Ele tá chamando todo mundo de burro. Não dá. Tá chamando todo mundo de idiota. Você vê a linha ali. Então, eu rezo sim pra que o ano que vem, já que a FIFA e a International Board deram aí a capacidade dos árbitros usarem o recurso, que usem. Sim, já tem locais aí, nos Estados Unidos já estão usando, na Holanda já estão usando. Isso aqui, mas como é que eles usam lá? Eles estão usando de forma, experimental. Mas na Holanda estão usando há muito tempo. Mas já, eles param o jogo ou o jogo está continuando e o juiz está recebendo informação? Não, acontece lá o lance. Em alguns lugares aí existe aí um sistema de monitoramento que passam para o árbitro a decisão correta, ou então a interpretação de quem está vendo no vídeo. Ou o árbitro, ele pode, que nos Estados Unidos, aí consultar um monitor que está à beira do gramado. É que ele aqui no Brasil... pode ir lá e consultar. Sim. No Brasil, isso daí torna-se inviável, Domênico Gatto, porque aqui, um arremesso lateral já gera rodinha no árbitro, tá certo? Imagina o árbitro tendo que ver a porra do monitor na beira do gramado. Os caras em volta. O nível da arbitragem aqui já é péssimo. E o mau comportamento dos jogadores brasileiros também já acaba influenciando mais... Na incompetência da arbitragem. Então, a qualidade do espetáculo tende a ser pior ainda. Porque se os caras não conseguem, Domênico Gatto, às vezes aí, o árbitro conversar com o Bandeira pra ver o que o cara vai marcar, imagine o cara ter que avaliar um lance ali no monitor à beira do gramado. Mas aí é fácil, viu, mano? Se tivesse que implantar, aí faria o seguinte. Jogador encostou lá, amarela. Entendeu? Não tem que ir. Fica no meio do campo. Fica longe. Fica longe. Tem que ver à vontade. Se for atrás do árbitro, amarelo. É. Pronto. É igual o cinto de segurança. Deixa eu perguntar pra Bruna. Bruna, se você é a favor da tecnologia? Eu sou super a favor. Porque se a tecnologia tivesse já implantada, um impedimento desse não teria acontecido. Eu acho muito claro ali, né? Tudo bem que o meu namorado adorou, né? Que ele é palmeirense, ele adorou, né? Festejou até dizer chega, né? Eu não festejei, não. Eu tava vendo o jogo do Palmeiras. Ah, tá. Mas eu sou da seguinte opinião. Se é pra beneficiar, que tenha. Tem que ter, né? Mas que não atrase o jogo, né? Que não, o que não pode acontecer... Futebol já é um futebol dinâmico. É prejudicar, né? Já tem 90 minutos. Se for pra... Ficar parado um tempão parar também. Parar toda hora, parar 5, 4, 10 minutos cada vez que for fazer algum desafio, alguma coisa, não vai 4, 5 minutos não, mas se o juiz tiver, né, RG? Se ele tiver como ir num monitor e ver tranquilo, a coisa se resolve em menos de um minuto. Foi gol, não foi? Tô em dúvida, calma. Vou lá, olho, olhei. É coisa de um minuto, 30 segundos. Ou então, acabou, continua o jogo. Ou então você pode permitir, e aí teria o papel de serventia do capitão. Vai o capitão de um time, o capitão do só outro. Só o capitão que vai lá. Aí chega lá, aqui, pronto. Resolveu, volta e segue o jogo. Pode ser, pronto. Assim. Eu queria dar uma opinião aqui, tá ok? Sim, sim. Não, olha pode, só, pode eu não. Acho que é o seguinte, eu sou a favor da tecnologia. Tecnologia. Não, exatamente. Você vê o lance e se o juiz errou, você pacificamente dá prisão perpétua pra ele. Então, não, mas não, prisão perpétua? Aí não tem mais arbitragem, vai servir de exemplo. Ó, só uma meia-culpa aqui, Domênico. Mas não vai querer errar mais, é a opinião que eu tenho aí. Só uma meia-culpa aqui no lance aí do Sheik, que eu citei aqui, que ele interrompeu aí a reposição de bola rápida do Walter. Ele tomou cartão amarelo aqui, o pessoal tá me alertando aqui. Ah, tomou amarelo? Que ele tomou cartão amarelo ali, mas de verdade eu não tinha reparado na hora. Eu achei que ele não tivesse tomado. Bom, merecido. Mas enfim. Mas acontece muito isso, né? Mas o Guilherme foi estúpido em ter feito o que ele fez. Que comprometeu a vitória do Corinthians. Ele poderia ter complicado a vitória do Corinthians, né? Que fique claro que numa situação dessa, acabou o Corinthians empatado, reclamando de arbitragem frente ao Flamengo, é a mesma coisa que o Fernandinho Beira-Mar reclamar do Pablo Escobar. Isso é o estádio, não é? É o Fernandinho Beira-Mar reclamar que o Pablo Escobar tá. Fernandinho Beira-Mar com a sua mãe. Ah, juiz! Seu babaca. Estádio 97 na Energia 97, em nome de BV Financeira, crédito rápido para usar como quiser, ligue 3037888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Em nome de HDI Seguros, é debate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. E agora tem recado importante de Extra B, já fala de Extra, vamos lá. É isso aí, você merece começar a semana torcendo com Extra Gol. Extra Gol tem ofertas campeãs para você reunir os amigos, a família e torcer. E leleô, leleô, leleô, leleô. Acompanhar a rodada do fim de semana, esvaziou a geladeira com aquela Brahma bem gelada? Responde aí. Então aproveite que o Extra tem ofertas imperdíveis e não deixe faltar Brahma para os próximos jogos. É hora de fazer as compras e organizar a torcida. E para isso não pode faltar o quê? Brahma, lógico. O Extra Gol tem as melhores ofertas para você curtir o futebol com seus amigos e a família. Porque você sabe, quando o assunto é futebol, amigos e Brahma, o Extra é o dono da bola. Então escale a Brahma na sua torcida, hein? Você merece reunir os amigos, a família e torcer. Você merece o Extra Gol, você merece Extra Economia. Mas lembre-se, hein, bebê? Só com moderação. Boa, beijinha! Esse é o Estádio 97. Daqui a pouquinho vamos falar também do clube do Estádio 97, tá bom? Já vamos falar do clube do estádio. Lembrando também que quem ligar dizendo só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, ganha um kit exclusivo do desodorante Xtreme. Lembrando também que todo mundo concorre no final do programa a um boné Energia 97 e uma camiseta também do Estádio 97, tá bom? Mas antes da gente partir para a primeira ligação, aliás, acho que eu já vou colocar um momento sem parar aqui, viu, RG? É. Já vamos partir por um momento sem parar, então, né? Então deixa eu aproveitar enquanto você não põe... Foi sem parar, Domingo. Enquanto você não põe o sem parar, e mandar um abração para a corintiana Lenir Patrini, que é ouvinte assídua do Estádio 97. É isso aí. Nome de gente rica. Lenir Patrini. Chique, né? Aline Patrini. É Lenir. Lenir Patrini. Lenir, Lenir. Você me confundiu. Chique. Lenir Patrini. Lenir Patrini. É legal teu nome. Com certeza. É bacana. Loucura, loucura. Ela é... Como que chama aí, mano? Não sei que tá por dentro dessas... É cosplay, né? Essas modas aí. Ah, é cosplay? Cosplay, é. Sim. É isso aí. Tá certo. Você é crossdresser, RG? Mas é cosplay do quê, RG? É, sabe aqueles japoneses lá? Aqueles, ah, não, que é, mas não é cosplay. Não é? Como que é? Não, eu sei o que é que você tá falando. É mangá. É, mangá, é mais não, ou menos. Não, não, não. Se veste, veste de, é de personagem japonês. É cosplay, é. Cosplay, sim. É. Cosplay de mangá, é isso aí. É. Bom, antes do momento sem parar, o Beja tem outro recado. Agora é, Beijinha, fala de Nissan aí pra nós, vai. Olha só, amigão, você já pensou aí em curtir a cidade de um jeito muito mais ágil e inteligente? Então presta atenção. É a hora de você conhecer o Nissan Kicks, o SUV urbano mais atrevido da categoria. É isso mesmo. Olha só, ele traz o melhor da tecnologia japonesa inspirado nas cidades brasileiras. Ele tem painel intuitivo e multifuncional, central multimídia e câmera 360 graus, além de oferecer um jeito eficiente e fácil de se mover pelas ruas. Ele tem um design super arrojado, bancos com tecnologia Zero Gravity e câmbio Xtronic CVT com função Sport. Meu amigo, isso é um carro. E é muito mais conforto ao dirigir. Você tem até 3 opções de cores internas com acabamento premium e uma série de cores externas. Esse carro é realmente incrível. Eu fui na concessionária ver, realmente é incrível. E não é à toa que o Nissan Kicks foi eleito o melhor SUV da categoria, vencendo todos os comparativos. Então, olha, vai na minha dica aí, amigão. Faça um test drive e deixe o Nissan Kicks conquistar você. E eu não tenho dúvidas que vai conquistar, viu? Porque esse carro é incrível. Nissan Innovation That Excites! É isso aí, Estádio 96. Vamos lá partir para as primeiras ligações. Vamos direto ao Momento Sem Parar, né? Boa. Momento Sem Parar, 3 ouvintes na sequência. E é o seguinte, o Sem Parar funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para a sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Só queria salientar, parabéns aos produtores do episódio do Walking Dead ontem. Ah, legal, hein? Isso aí é tá paz. Pesado, hein? Tá ok? Isso aí ontem que tem que mostrar para as pessoas. Caramba, ontem foi pesado o bagulho. Já foi dois não uma sei vez nem só, do que amor. Tá falando, morreu dois, RG. Não, mas não trola. Tem cara que não viu ainda. Dane-se, já falei hoje de manhã. Não, mas não trola os caras, mas tá metendo spoiler nos malucos. Isso é absurdo. Dane-se. Você falar que o Glenn morreu é um absurdo. Só um minuto. Ah, aqui no meio do programa. Não só o Glenn, como o Abraham. Então, mas morreu. Isso aí é um absurdo também. Nossa, meteu spoiler nos caras agora, mas hein, não é, mano. Quem gosta do seriado tem que assistir ontem. Não, mas e por Dane-se. Exemplo, imagine você chegou hoje tarde. Hoje eu vou assistir de novo. Não, espera lá, você chegou tarde. Eu cheguei ontem tarde, cheguei duas da manhã na minha casa. Mas peraí, e se não tivesse passado a reprise? Quero mandar... E o pior, mano... E o palhaço se tivesse te contado? Não, peraí, eu vou te contar o que aconteceu, você vai ver como é que é o cara que gosta mesmo, o que acontece. Eu tava assistindo já desde o último. Eu tava lá, não conseguia ver, RG, porque eu estava lá na Serra da Cantareira fazendo um casamento. Porque ontem teve uma overdose, você viu? Teve uma overdose de capítulos. Eu também, meu. Passando aí. Final de semana inteiro passando. Desde a primeira temporada até o começo, da última da sexta. Que ontem foi a primeira da sétima. Então, RG, eu tava lá, rapaz. Um abraço pros meus amigos lá, Márcio, Pedro. Que nós fizemos o casamento deles lá na Serra da Cantareira. E lá não tem internet, cara. É difícil. Você imagina, eu vi o futebol quase sem internet. Um sufoco. Não sabia o que tava acontecendo em lugar nenhum. E também com relação ao Walking Dead, que começava às 11h30, que era um lançamento mundial, sim, né? Mundial. Aí eu cheguei em casa e nesse meio tempo, os negros achando que eu tava vendo, assistindo, porque eu sou fanático, os caras mandando quem morreu, eu já sabia quase tudo que tá acontecendo. Falei, galera, eu não tô vendo, mas tudo bem. Aí me deu vontade de assistir, porque eu falei, pô, eu preciso assistir. Cheguei em casa, mano, eu pus pra gravar, né? Não, mas reprisou depois que terminou. Não, reprisou, mas eu cheguei bem depois. Não funcionava o aparelho, deu pau no aparelho. Aí falei, ferrou, vou pra internet, fiquei fuçando, achei, RG. Aí assisti pela internet no meu computador. Boa. Eu sozinho, em casa, assistindo o Walking Dead. Bom, você não tem medo? O Rudy não consegue assistir medo, sozinho. Medo de nada. Não, você não assiste, Rudy, sozinho? Imagina. O Rudy é toda menininha. Não, não, eu não, filme de terror eu não assisto, não. Tenho medo. Mas Walking Dead não dá medo em ninguém, né? Walking Dead, ele já virou... sei lá, eu acho que não, não é tão terror agora, né? Mais o negócio do... Eu não sei se é Walking Dead. Virou grupos de pessoas que lutam por ideais. Eu não sei assim, se é Walking Dead, mas dá a impressão de que o rapaz aqui sozinho na casa dele, ele enfrentou algum Walking Dead. Que o cara foi fritar mesmo, um ovo. Dá uma olhada, velho. Era um hambúrguer de soja. Hambúrguer de soja. Olha a falta que faz uma mãe, mano. Tá vendo? Dá uma olhada, velho. É brincadeira. Olha, olha, só uma coisa, pra mim, filme de terror é Brokeback Mountain, tá ok? Nossa. Dá um desespero assistir uma coisa dessa. Desespero. Dá um medo. Tá bom. Ver os caras na cabana. Gente. Vamos ao momento Bora. Sem parar. Vamos lá, funciona com um único adesivo. É mais tecnologia, muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Primeiro a entrar no ar, vamos lá. Você merece cachê, seu show foi bom demais. Isso aí é madeira, viu? O que é isso aqui? Tapadão. Na verdade é. Não. Então, mas você ele não canta manja? Também, ele canta. Mas não é. Domênico, mas ele não canta. Tá marcado o que é. Mas ele canta essa mano. Não, também não. O mano não errou sexta-feira. Não. Quem é esse aqui, mano? Quem passou? Dê opções aí, Domênico Gato. Ah, não pode. Não posso dar opções. Mano, ele canta essa música, vai. Não. Ele canta essa música. Ah, você foi bem sexta em todas. O Safadão, ele canta, inclusive, Safadão acho que a canta. Participação nessa música aí com esse cara aí. Não sei, mas esse aqui tá Safadão marcado que é mesmo. Israel Novaes. Israel Novaes e Safadão, olha aqui, ó. Eles cantaram junto. Espera só um minuto, mas... então foi a parte. Alô? Alô? Quem fala? É o William de Guarulhos. Israel Novaes. Tudo igual. Aí, o Bruninho do Vila Mix falou. Israel fala, Safadão com aqui, Israel Novaes. É tudo a mesma. Os caras cantam tudo igual. Eu já mandei um esquema aqui, o Merchan. Você fala um, é igual o outro. Quem fala? É o William de Guarulhos. William. Boa noite, amigos. Boa noite. Mas é o William do quê? William de Macedo Silveira. E quantos anos? 4.0. Ah, RG, 4.0 hoje, se a vida começa aos 40. Hoje? É, mas se você... Não dizem. Mas se você olhar pra fora, parece mesmo. Parece o quê, RG? Mais cedo, entendeu? Ah, sensacional! Cadinho, nota 10! Puxador, é nóis, puxador. Parabéns. William, fala aí, qual que é o bairro que você mora? Opa, aqui é Jardim Iporanga. Iporanga. Benjinha, Jardim Iporanga. Meu, isso é o que eu conheço. Ó. Puta, gente, hoje ele não vem, né? Amigo, meu, pera, amigo. Ó. Isso é o que eu não conheço. Benjamin ontem tava lá no Maracanã, na torcida do Flamengo. Hein? São Paulo. São Paulo. Aí o trouxa. O Beijão tava lá no Maracanã, gente, no meio da torcida do Flamengo. Segurando bandeirinha do Flamengo. É um brincalhão. Que coisa absurda, hein, brincalhão. Tem um grupo esse do ICQ também. Nosso aí. Benjamin Bach. O ICQ de celular, né? Que a gente tem aí. Esse aqui acabou já, o sua velha. Aquele de celular. Que lá é o WhatsApp. Ah, o que que tem, vovó? Aí quando o Flamengo ficou um ponto, aí ele postou uns vídeos do Flamengo. Ah, ele postou? Postou 5 vezes o mesmo vídeo, até o Domênico Garbo xingar ele. Desde ontem ele tá sumido do ICQ. Ele aparece mais lá, né, no WhatsApp, é verdade. Bom, o William. Oi. Tima. Domênico. Antes da gente começar, posso fazer só um adendo aí, rapidinho? Adendo. Como, se você me permite aí, como um ouvinte bem antigão aí de vocês. Sim. Com a Rose Vilela. Com a Rose. Quinta, sexta-feira bombou, hein? Essa semana vai ser sensacional também. Você foi no Palhaçinger? Obrigado. Valeu, velhinho. Parabéns por esse formato que vocês colocaram aí. Já trouxemos o Rudy Landucci. O Rudy Landucci, muito bom. Na quarta eu fui lá, Rudy, falar de sexo. Foi bom, você foi virado, você nem dormiu. Mas nós precisamos trazer... É que é difícil a agenda, mas o Mano tem que vir pra gente conversar com o Mano. Sabe, o Benjamin. O Mano, eu virei. Como é que ele começou? Mano, parabéns pra você, viu, mano? Você é sensacional aí, hein, mano? Muito obrigado, amigão. Valeu pela audiência. Acompanho você aí desde o começo. Eu sou ouvinte aí da rádio, não do programa, porque o programa é. Acho que ele é mais novo. Mas eu ouço a rádio desde o programa Dançando no Trânsito. Isso daí, meados de 98, 99. Ué, véio, então. Legal. Então eu já vejo você lá, você era chato pra boné, meu Deus do céu. Não, mas eu sou chato ainda. Eu ainda não, sou. Agora o cara tá sensacional. O cara, ele como anda. Cara. Eu lembro que teve um programa que praticamente a mesa toda aí foi pro navio, foi pra uma festa. E era uma sexta-feira e o mano ficou como âncora aí, comandando a mesa. Oh, ele defendeu todo mundo, todos os times, como se ele fosse São Paulino, como se ele fosse palmeirense. Parabéns, viu, meu? Ele foi imparcial, mas tem que ser, porque é legal você atacar os caras quando os caras estão aqui, velho. Quando os caras não estão, é sacanagem, né, velho? Agora, Foi bacana. Valeu, meu irmão. Obrigado, cara. O seu desejo vai ser difícil, porque o mano falou pra mim uma vez, falou, cara, eu não vou vir porque eu só ganho pra participar do estádio. Ah, ele eu falou não ganho isso, pra fazer o palhaço. Acho que não falaria esse programa aqui. Jamais. Mas é uma opção que é sua, tá em contrato, isso aí tá certo também. Não, pelo contrário. Contrato. O Domênico é meu amigo, o palhaço é meu amigo, é que a hora que a Marina. O Bernardo não é seu amigo. O Bernardo é meu irmão, cara. O problema é que a hora que nós estamos aqui, o Mano está se preparando para a televisão. Então não dá. A agenda não bate. Até dá, Domingo. É só querer, né, velho? Também, o Mano representa também lá na televisão. Valeu, parceiro. Tamo junto. Lá começa 1 da tarde. Até daí aqui do lado. Até daria, mas é a pessoa que precisa querer também. Não é, Paquitão. Tem figurino, tem maquiagem, tem pauta. Mas é verdade. Many People, você se monta lá. Só para finalizar, Domênico, meu comentário aí. Também, a primeira vez que... com esse tempo todinho que eu sou ouvinte de vocês, eu consegui ligar 2 vezes só, e a primeira vez foi quando o convidado era o Mionzinho. Olha só. Então. E aí eu ia fazer um comentário referente a vocês aí, né, ao Sombra defendendo lá as cores do São Paulo, você defendendo fortemente aí as cores verde e branca, e também o Mano defendendo, né, e o Benja também defendendo as cores do tricolor, que ele defende com muita força. Ele gosta do tricolor. Não. Não. Ele tá numa... Ultimamente ele tá torcendo ele tá mais pra Flamengo do que o Lagoa. O Benja tá Coringão, mano. Agora, depois de ontem, não sei. Depois de ontem, não sei o que ele tá. Agora já não sei mais. Não, o Benja é Coringão, pô. Não, ele é São Paulo. Desde o tempo do Paulo Henrique Ganso, do Luiz Fabiano. Fala do Corinthians, ele fica quieto. Começa a falar do São Paulo, seu esse Ganso. Cara abre a boca, ele não fecha a boca mais. Meu Deus. É, você tem razão. Fico com dó do Mota. Fico com dó do Mota. Tem razão. Tá certo. E o teu time? É o Tricolor do Morumbi. São Paulo. São Paulo. É, o São Paulo guarda a ponte, hein, velho? Escapou, né? Estão respirando time mais grande, tranquilos agora, né? Time grande não, cara. Mas, ô amigão, essa vitória contra a ponte aí fez a torcida respirar um pouco mais aliviada, não? É, acompanhei os melhores momentos lá. Melhores, não piores, né? Parece que os melhores momentos foram mais da Ponte do que do São Paulo. Parece que o placar não é tão verdade assim do que aconteceu no jogo, né? Ah, mas o saldo foi positivo. O que importa no final é a vitória, né, cara? Eu tava até falando com o Sombra. Mostrou algumas deficiências, mostrou ser um time vulnerável, não sei o quê. A Ponte Preta criou chances, eu até concordo. Mas é aquele lance, cara. Futebol hoje, cara, o que importa são os 3 pontos. Por mais que você não veja um futebol tão convincente assim, é aquele lance, mano. Quer ver show? Compra o ingresso do Circo de Soleil. O que importa, eu prefiro muito mais meu time jogar mal e vencer do que o time jogar bem e perder, mano. Ah, sensacional. Mano, né? Eu acho que o São Paulo, ele tinha que dar uma melhorada, cara. Qual que é a segunda torcida aqui do estado? Palmeira. Não, ainda é do São Paulo. É nada. Ainda é do São Paulo. É muita gente, cara, pra esse time que tá dando essa vergonha toda aí esse ano, ano passado, ano retrasado. Nossa, o último campeonato foi, a Supercopa lá, né? Ganhou aquela Sul-Americana em 2012, né? Que teve aquele jogo polêmico contra o Tigres. Então, e a torcida é muito grande, cara. Você viu ontem, na hora que precisou, a torcida foi lá no estádio, conseguiu colocar lá 49 mil pessoas. Flamengo e Corinthians colocou quase isso. Não, o Corinthians e Flamengo teve, acho que 65 mil. Total de 65, 66, 65, porque... Não, tô de bola, sensacional. Porque a área também que ficou impedida de público, né? Para fazer a divisão das torcidas. Mas no Maracanã comporta 70 e poucas mil pessoas. Mas o público pagante é menor. É que no Maracanã existe um fenômeno, desde que o Maracanã existe, de ter muita gente, muito convidado, né, cara? Então, nesse jogo aí, se não me engano... Deve ter tido em torno, acho que uns 10... 6 mil. Não, 6... foram 6 mil. 6 mil. Nossa. É que é gente pra cacete, velho. É brincadeira. Pra você ter uma ideia, Corinthians e Flamengo, RG número 2. Público pagante foi 54.250. Isso aí. Mas a gratuidade no Maracanã é enorme. Em torno de 6 mil, 7 mil pessoas. Então já passou de 60 mil aqui. É muita gente. Mas, ô amigão, com relação aí ao São Paulo pro ano que vem, você é a favor da manutenção do Ricardo Gomes ou se você fosse diretor de São Paulo, você traria um outro treinador? Eu acho que poderia fazer isso mesmo, deixar ele até, sei lá, meio do ano, mais ou menos, apostar no Campeonato Paulista. E eu queria também aproveitar e fazer um comentário, vocês estavam falando aí da eletrônica, da televisão e tudo para ajudar. Que você acha da ideia? Eu acho que pode até ser uma bobagem da minha parte. Não, diga aí. Mas, super, tá rolando o jogo ontem, por exemplo, ontem. Então, alguns equívocos, alguns erros do juiz lá, com certeza, ele não fez isso de propósito, não tem como falar que foi ou não foi. Mas, ao invés de parar lá, igual teve na Olimpíada, parava rapidinho para a gente ver o replay, deixa o jogo correr. Dá mais poderes para o árbitro, por exemplo, expulsar ou dar amarelo. Ao fim dar do jogo, teve a lambança lá do gol impedido. Pega os dois treinadores... Pega os dois capitães, vai lá para um quartinho, o resultado foi aquele, 2-2. Só que aí eles vão lá para um quartinho, olham a televisão, mas isso já acabou o jogo, já começou, sei lá, o Fantástico, já começou a novela e tal. E aí eles mantêm o resultado ou não. Sabe por que eu acho que não daria certo, amigão? Porque aquilo ali tem que ser no momento do jogo. Imagina lá, Corinthians e Flamengo. Aconteceu o gol do Flamengo, tava irregular, mas tava impedido. Mas houve a dúvida. Então, não, mas é que tá. Imagina lá, o gol foi impedido e todo mundo reclamando. A televisão, ela acaba mostrando e o jogador, mais cedo ou mais tarde, ele já vai saber o que aconteceu. O jogador já vai ficar com aquilo no subconsciente. O árbitro já vai ficar também com aquilo no subconsciente. Então, imagine, você vai definir um resultado de uma partida depois do término, tá errado. Imagina só uma situação, igual no lance do Palmeiras ali. Aconteceu um pênalti lá a favor do Sport, que o Mina esticou demais o braço e a bola pegou na mão do jogador do Palmeiras. Eu sou a favor de parar o lance, RG, imediatamente. A bola, você já tem que parar ali. Houve o lance polêmico? Beleza. O árbitro, ele tem que chamar ali pra si uma responsabilidade. O treinador mostra a plaquinha, fala o pedido de desafio. Já tem que parar o lance imediatamente. Porque na sequência desse lance, o Palmeiras já fez o gol. Sim. Foi um pouquinho depois aí, aconteceu tipo uma invertida de bola daqui e dali. E na sequência, sem a bola ter saído, o Palmeiras fez o gol. Mas não teria cabimento deixar prosseguir. A bola, a bola entendeu? Parar, né? Não. Eu sou totalmente contrário a esse lance. O Sombra até falou fora do ar, tem que esperar a bola parar. Eu discordo. Porque tem que parar se a bola hora. Não sai, se a bola não sai, pode gerar esse tipo de confusão. Houve um pênalti pro Sport que não foi dado. Se o treinador já levanta a plaquinha, aí o árbitro depois ele tem aí o poder, RG, de parar a partida. E inibir talvez um contra-ataque. Nasce o contra-ataque e o time imagina, faz o gol. O Palmeiras fez o gol. Aí faz o quê? Vai lá e volta e dá pênalti pro Sport e anula o gol do Palmeiras? Você tá louco. Você tá louco, na sua opinião. Você tá louco. Louco? Por quê? Porque é o seguinte. Você tá louco, meu. Acontece um lance duvidoso. É como no futebol americano, o juiz lá joga a toalha lá no meio do campo, joga o negocinho lá, para tudo. Sim. Errado. Porque você tem que concluir a jogada. Vamos supor, aconteceu um lance meio estranho ali. Ah, parou. E você não permite a conclusão da jogada. Não. E vamos não tá supor entendendo. Que na conclusão da jogada sai um gol. Aí vai rever o lance. Você vai rever o lance e fala: ah, olha. Não, vocês Sombra. Não tinham razão na reclamação. Ô Sombra, o que eu disse aqui não é com relação a parar o lance imediatamente na hora do desafio. O árbitro, ele vê que o treinador solicitou o desafio, ele espera a jogada sair, por exemplo, da área. É igual quando o cara vai terminar uma partida. Ele não termina nunca quando a bola tá dentro da área. Ele espera a bola distanciar um pouquinho, ele vai lá e paralisa o lance. E eu acho que essa é a melhor alternativa. Porque imagina, no contra-ataque o time adversário vai lá e faz um gol. Faz o quê? Aí é o seguinte, o gol fica pendente da análise daquele lance. Futebol americano é mas assim, tá errado, mano. Mas o tá errado. O touchdown acontece. Gente, exato. Como assim, Sombra? Eu não entendi. Fica tem bem, os dois chips, aliás. Por exemplo, se o Palmeiras fez o gol na sequência do lance, tá certo? Que aconteceu rápido assim, mas foi logo na sequência do lance e a bola não saiu do gramado. Numa dessa, aí o juiz vai lá e para. Ah, desafio. Ah, foi pênalti do Mina? Anula o gol do Palmeiras e dá o pênalti pro Sport. Tá errado. Mas você só dá o olha gol. Olha a bagunça que vai mediante... criar. Ah, não, futebol americano todo mundo aceita. O Sport. Mas o americano, ele é mais disciplinado que o brasileiro, cara. E o que a gente não quer? Não quer disciplinar o não, futebol? Não, mas aqui, Sombra, você não pode dar margem pra que margem? Haja polêmicas. Aí eles usam há muito tempo já. A polêmica também, né? Por exemplo, existe hoje. Por exemplo, teve o lance polêmico na área do Palmeiras ali, o lance do Mina. O Sport tá tentando martelar. A bola tá ali dentro da área. O cara continua. Vai, segue o jogo, Sport. Segue o jogo. A bola saiu. O Palmeiras chutou a bola pro meio campo. O árbitro para e fala: vou analisar o desafio. Ah, foi pênalti? Volta o lance, pênalti pro Sport. Ô, mano, só pra explicar uma coisa. Bola só pra explicar Palmeiras. Uma coisa. Diga. Por isso que é a flag no futebol americano é um paninho, que quando ele quer revisão, é um pano vermelho. Justamente pra não parar o jogo. O quarterback lança a bola. Se o cara interceptar e sair correndo, fizer o touchdown e tiver um pano. No final da jogada vai ver o que aconteceu, anula ou não. A não ser que quando o cara tá começando a jogada, que é offside, ele já joga um amarelo na hora, ele para, entendeu? Mas imagina uma jogada, por exemplo. Eu não concordo com isso, não. Contra-ataque lá pro... Vai, teve o pênalti pro Sport. Aí contra-ataque pro Palmeiras. O jogador do Sport vai lá dar um carrinho que é pra parar a jogada e é um carrinho de expulsão. O árbitro vai ter que analisar. Se foi pênalti pro Sport, ele tem que invalidar esse carrinho que foi dado. Porque, teoricamente, a jogada lógico, não aconteceu. Ele tem que voltar anterior, no, na tem jogada que anterior. Na jogada. É um absurdo ele tem, isso. Ele tem que voltar na jogada anterior. É um anterior. Absurdo. Sabe por quê, RG? Imagina lá, o pênalti pro Sport. Aí o cara do Sport viu que foi pênalti e o juiz não deu. Ficou puto. Ele sabe falar, daqui a pouco o cara vai analisar e vai ter que marcar o pênalti a meu favor. Eu vou sentar a madeira também, aqui. Também não concordo, não. O cara dá um carrinho pra expulsão e não vai ser expulso. Tem que parar na hora, velho. Ah, eu acho que não. Eu acho que a jogada tem que ser concluída, parada de... Que nem vai trocar jogador, vai substituir jogador... Tem que sair a bola. A bola tem que parar pra ser feita a troca. Tem coisa... Bom, isso, gente, inclusive, só amanhã num jogo modelo, uma simulação, é que poderia ficar bem mais claro. Mas eu sou totalmente oposto da opinião do Mano. Ah, normal, você me contraria totalmente aqui também. Totalmente oposto da opinião dele. É, a minha, então, minha que opinião vai de encontro, a minha opinião vai de encontro à ideia do Mano. Conclui essa jogada, até a bola parar. Você não entendeu. Houve o pênalti lá pro Sport. Aí no contra-ataque, o jogador do Sport ficou puto. Ele viu que foi pênalti e não deu. Mas ele falou, daqui a pouco o cara vai reavaliar a jogada e vai me dar o pênalti. O Dudu sai correndo no contra-ataque, mano a mano. O cara dá lá no meio do Dudu, uma jogada de expulsão. É expulso. Por que expulso? Tá bom, é expulso. Aí o cara vê lá o lance porque lá. Falou o negócio seguinte, foi pênalti pro Sport. Essa jogada teoricamente não existiu. Mas ele foi expulso pela condição de gol ou ele foi expulso pela violência da jogada? Ambas, qualquer coisa. Qualquer coisa. Imagina, ele deu um carrinho violento no Dudu. Carrinho violento, independente de qualquer coisa, mano. Eu posso ser expulso sem nem ter o jogo começado. Mas é diferente. Não, eu vou mudar. Essa jogada teoricamente não existiu, porque o pênalti foi a meu favor. Essa jogada não deveria ter ocorrido. Vamos mudar, vamos fazer assim. Teve um pênalti de um lado, o cara meteu a mão na bola, aquela coisa toda, e o juiz ficou na dúvida se foi ou não. A jogada se segue, o outro time pegou a bola num contra-ataque, foi lá e pênalti pro outro time. É. E aí? Fica subjúdice. E aí é um pênalti claro. Aquele lá que foi, ele não sabe se foi ou não, como Domênico, é que faz? Isso aí é que nem no judiciário. Se eu pego uma prova dentro da tua casa que te incrimina, mas eu não tive autorização pra entrar na sua casa, essa prova não, tá inutilizada. Não, mas o que acontece nesse caso? Isso que eu queria saber. O último pênalti, ele não é dado. Ele retrocede a última jogada. Aquele pênalti que existiu, claramente, ele não vai valer porque foi pênalti lá primeiro, é isso? O que vale é o primeiro pênalti. Se ele achar que se for pênalti lá, aquele não existiu. Tudo a partir dali tem que ser anulado. Se sair um gol, por exemplo, que nem o do Dudu ontem, que nem anula. Não é nem questão de anulado, nem validado ele é. Ele não pode ser validado enquanto não houver análise primeira do lance do primeiro jogo. Parado. Aí você fala, então por que não para logo? Pro cartão. Porque, de repente, o que acontece é que o reclamante não tem razão na reclamação. E se você fizer um gol na sequência, legal. Então o seu gol é validado, porque a tua reclamação não foi procedente. Ah, mas eu isso ia causar um buchicho. Nossa, isso aí vai ser... Vocês querem atrapalhar. Eu acho legal. Quem vem com a solução, a tecnologia tem que ter, vocês já querem atrapalhar a solução. Você quer tumultuar mais ainda. Olha, é coisa de corintiano. Quem quer ver tumulto é o senhor. Mas sabe o que eu acho? É coisa de corintiano que quer atrapalhar. Você quer ver tumulto. Eu acho que quando o... Eu acho, é uma opinião minha, né? Então, por exemplo, teve um pênalti, o cara não sabe se foi ou não foi. Aí o outro time vai sair em contra-ataque e o juiz tem que parar a jogada. Parou. Parou por quê? Você não sabe porque se foi. Porque não tem que deixar. Ele tem que primeiro analisar se foi ou não. Mas ele não tem que deixar a bola correr. Ele tem que parar. Tem que parar, ué. Se caso aconteça... Aí o nego vai começar a usar isso na maldade pra parar contra-ataque. Não, mas aí você... O cara vai pedir o desafio do nada. Não, mas aí você... Mas você tem direito a poucos desafios. Eu acho que deveria fazer igual faz no vôlei. Tem... Dois desafios. Foi validado? Foi o seu desafio perdeu foi correto? Desafio, você continua com direito. Você continua com o seu desafio. Mas mesmo assim, seu desafio foi mesmo incorreto, assim, você perde o desafio, não tem mais direito de utilizar o desafio. Pronto. Você tem toda a razão, Bruna, mas no vôlei, espera-se a conclusão da jogada para fazer a análise do desafio. Mas o futebol americano tem dois também. No vôlei, a bola tem que cair no chão para pedir o desafio. Exato. Ou seja, tem que parar o jogo. Mas, Soma, por exemplo, que o jogo estiver parado, é que vai ser feita a análise. Senão é futebol complicado. Americano, Rudy, tem explica. Mas nos dois minutos finais, o juiz que escolhe quando vai rever o lance ou não. Mas e se fosse feito no final do jogo? Não entendi, se desculpa. Se tivesse acontecido um pênalti, também não ia rolar, né? No final do jogo? Gente, qualquer coisa que é proveniente de um lance ilegal, tem que ser anulado. Agora, se ontem o Palmeiras cometeu pênalti na área, legal. Foi no começo do jogo. Mas vamos supor, o Sport reclama que é pênalti. Aí no contra-ataque o Palmeiras vai lá e faz o gol. Mas o Sport reclamou que é pênalti. Mas depois, analisando o jogo, você fala assim, não foi pênalti isso aí não. Quem é o prejudicado? Palmeiras. Que fez o gol legitimamente. Mas e se numa dessa aí, o Sport, vamos supor que a bola não saia por 5 minutos de campo? É o jogo que tá correndo. Aí vai, depois de 5 minutos você vai reverter uma situação e vai colocar um pênalti pro Sport? Patético. Mas eu concordo com você, mas você sabe que estatisticamente não existe probabilidade nenhuma do jogo ficar correndo 5 minutos sem a bola parar. Mas pode. Pode acontecer. Basta o cara cair em campo. Basta o goleiro cair em campo. Mas aí que tá, Sombra. Aí é mais uma vertente da regra. Aí que tá. Eu acho. O juiz, eu acho muito complexo. Eu sou a favor do juiz paralisar quando a bola terminou a jogada ali, vai, o Sport tirou a bola da área do Palmeiras ali. O juiz tem que ter a sensibilidade. A bola vai pro meio campo, para o jogo e vou analisar. Bacana. Aí o Palmeiras tá lá. Clara chance de gol no contra-ataque. Ah, eu achei que tem que analisar a jogada. Eu vou jogar o negócio pra dar paralisação só pra ferrar o Palmeiras, que vai ter uma grande chance de gol. Vai fazer o quê? É um risco. É um risco que se corre. Não. Mas é muito mais prático isso do que você deixar o jogo correndo uma 10, 5 minutos e depois você voltar atrás de uma decisão. Olha, eu vou dizer uma coisa, William. Oi. Vocês querem todos é continuar atrapalhando o futebol. Vocês não. Vocês querem atrapalhar o futebol. Eu sempre falei que eu sou a favor da tecnologia. Ah, mas não é de ser a favor, tem que saber usar a tecnologia. Sim, mas é uma vertente. Qual é o melhor caminho, Sombra, então? Tem que usar, agora não. Tem vários caminhos aí e todos ficam na dúvida, parece que todos vão piorar. E outra, tem a ver a televisão também e o tempo que vai ficar o jogo. Senão não vai ter Fantástico no domingo. Ah, dane-se, velho. Tem que usar, mas não usar 3-4 minutos depois, velho. Se é pra usar, usa na hora. Na hora, tem que ser na hora. Quer saber, Sombra? Eu não sou nem a favor do árbitro do jogo poder avaliar isso na beira do gramado. Eu sou a favor, já que os caras já usam esse ponto eletrônico, muita gente sugere que os caras aí acabam ouvindo o que estão falando. É uma cabine à parte, separada. Cabine à parte é praticamente instantâneo. É. O cara na hora da transmissão, isso. A bola já tá rolando, o cara já vai falar, ó, a TV mostrou, foi pênalti, volta lá e dá. Então, mas se eu não me engano... Não dá nem tempo do contra-ataque do Palmeiras, existe aí um véio, desencontro entre o que quer a FIFA e o que quer a CBF. Um deles quer a análise dos árbitros de campo. E a CBF, se eu não me engano, quer análise de um árbitro num estúdio. Na NBA é assim. Ah, mas poderia, sabe fazer o quê? Jogar o movimento, ou na hora que aconteceu o lance, no telão. Essa é a maioria desses estádios modernos aí. Não. Eu acho que... O telão tá todo mundo vendo. Não, a ideia da cabine... A ideia da cabine, eu penso que seja excelente. E vou mais além. Dentro da cabine... um árbitro e um representante do time A e do time B. Isso para dar dinamismo pro jogo. Isso seria legal. Mas o representante do time A e do time B nunca vão chegar na conclusão. É. E vão pressionar. O Domênico, quantas vezes eu vi dele que tava impedido, não, ele chegou e falou, mas eu vi, não tava. Você não pode deixar o cara sozinho para decidir lá, porque você não pode, esse cara não, pode, não é confiável. Como assim? Como o não cara... é, RG? Não, claro que não. Então, mas por que o briga? Cara lá de cima é ele confiável que vai... e o do gramado não é? Hã? Por que o de cima não é e o do gramado é? Porque a minha... Qual a diferença? Porque a ideia de baixo, quando fosse para ser no campo, iria o capitão de cada time lá ver o replay, entendeu? Imagina, vai um... Posso falar um negócio? Isso é bobagem. E vou... Desculpa, não tô dizendo que você tá falando uma bobagem, mas não, no fundo... Não, foi isso que você disse. É, talvez tenha sido, mas desculpa, não foi com esse intuito de te agredir. Sei. Porque as pessoas negam o que elas veem. Então, por isso a pessoa em prol de quando si... Quando ela é torce em um, prol né? de si... Quanto convém? Você pegar um dirigente de um time... Ele vai negar mil vezes a realidade do que ele tá vendo. E como é que você vai deixar essa decisão pra um lá na cabine? Aí hoje tá na mão de quem a decisão? Num cara lá embaixo. Eu prefiro lá em cima. Porque claro. Se o cara lá da cabine, ele cometer um erro, aí sim esse cara, ele vai ser muito mais julgado do que o cara do campo. Porque a torcida toda tá acompanhando pela televisão, o cara... Você sabe quem vai dar a definição? Velho. Se é um caso de impedimento, você sabe quem que vai dar a definição do impedimento? Não é o cara. O cara só vai endossar aquilo que a Rede Globo disser. Tá pra casos de mão na bola, aí é uma aí outra é história. Eu sou a favor de começar a coisa da tecnologia só analisando primeiramente impedimento. Só impedimento. E agregando certas situações com o passar do tempo. Aliás, impedimento e bola entrar ou não. Agora, na NFL tem isso há muito tempo, por isso que eles já estão mais adaptados. E pênalti, não? Hã? Porque o pênalti é interpretativo. Não, tem seu de mão. É interpretativo você faz a do falta. Mesmo jeito. É interpretativo quer dizer, do a sua mesmo justiça jeito. É seletiva. Vamos fazer justiça só se a bola entrar. É, hoje não existe justiça nenhuma, não. Digamos, né? Hoje não existe justiça nenhuma, não, mas você tá selecionando a justiça que você não quer. É. Se a bola entrou, se foi pênalti, a gente não tem foi, que diminuir os problemas, gente. Não é porque eu não tenho a solução de todos. Se eu tenho 10 vazamentos na minha casa e meu dinheiro é pra 5, eu vou consertar os 5, eu não vou ficar com todos. Não, você tem que juntar dinheiro pra consertar os 10 uma vez só. Senhor. Vai fazer, faz bem feito, velho. Eu acho, acho interessante. Vocês estão se segregando, cara... vocês são fascistas, vocês estão segregando. Mas desculpa, RG, eu não porque quis só agredir. Campeonato com tecnologia vai ter sorte. É... Você se sentiu agredido? Não. A questão é quase um Pimenta Neves. A questão é discutir. Vocês me cortaram porque vocês não gostam de gay. Essa que é a verdade. Mas eu não consigo concluir. Agora? Porque o campeonato de várzea não tem isso. E outra coisa, ninguém até agora falou de Guarani aqui, porque é menor. Que Guarani, é olha aí. Parabéns, você, parabéns, parabéns ao Guarani. Aí, pô, o Guarani não tinha fechado, não tinha falido? O que aconteceu, meu? Ah, tá, luta, tá lutando, né? Ah, funcionou com meia loja. A situação do... Não, o Guarani subiu pra Série B, mano. É, vai disputar a final da Série C agora, né? A situação do Guarani... É, em patrimônio é uma coisa, a situação do Guarani dentro de campo é outra. Tá. Complementa bem? Aí, o que você quer falar, cara? Existe. Ah, é São Paulo, a gente liga pra falar de São Paulo, a gente já falou aí. Você do não falou Corinthians, nada? Do Flamengo, pô, caramba. Mas o que você quer falar de São Paulo? Ah, já falou, caramba. Já falou, é momento sem parar. É, eu vi os comentários, ô, Sombra, é que da outra vez que eu liguei, o Minhãozinho tava aí e você não tava aí. O representante da nação tricolor aí, que faltou hoje... Ele é muito atacado pelo Benja. Pô, é muito São Paulino ouvindo. É muito São Paulino. Você sabe que é a segunda maior torcida, se não for a primeira já aqui do estado de São Paulo. Você, né? É louco, gente. Filhão. É a terceira. A torcida do Corinthians é o dobro, pra não dizer o triplo, a torcida do São Paulo. Aqui. É, negativo, não é não. Quase então, é muita gente ouvindo nesse horário, e vocês sabem que vocês são bom, vocês não são mais pequenos, né? Vocês já estão na frente dessas grandonas aí já. A Domênica é pequena. Não, não. Sim, e, mas... são muito São Paulino. E aí, o nosso representante mora aí do São Paulo, começa a falar, o Benja atropela ele. Aí vai falar do Ganso, não, o Ganso não presta. Pô, a gente fica chateado, mano, a gente fica revoltado com o Benja. Tem que dar uma chamada nele de leve que ele é bom, não, mas... Já reparei nisso, já tá falando nisso. De São Paulo, deixa eu falar do São Paulo. É que o Benja, ele tem uma relação de amor e ódio com São Paulo. Também falei aí, ele acho que ele é um dos representantes do São Paulo também. É assim, eu também não sei. Aí o Flamengo se sente um pouco traído nessa relação, como uma terceira ponta. É. O Benja é um cara que ele tá meio mal resolvido, não sei se você já percebeu. E por último entrou o Atlético Mineiro na vida dele. E tem o Atlético Mineiro! Eu tô dando! É. Que isso, parece que tá parecendo o Denilson lá da Bandeirantes. Então tá bom, William. Tá dado o recado. Tá dado o recado, você tem razão. Tá mexa. Bom? Diga aí, meu. Deixei bem claro aí que eu sou ouvinte há bastante tempo, né? Parabéns para todos os integrantes da mesa aí, o RG. Ô, Rudy, você vai vir para Guarulhos algum dia aqui para a gente ir ver você lá, não? Cara, estarei em Guarulhos sexta-feira. Eu vou pegar um avião e vou para... Como sacanagem, assim? Sacanagem. Não, ele foi para Guarulhos. Não, sacanagem. Ainda não tem o show Guarulhos aí. Aqui do lado, seu animal. Eu já fiz vários shows. Não, eu quis fazer uma piada. Ah, sim, eu entendi. Vou estar em Guarulhos. Mas logo, logo estarei. Acompanhe minhas redes sociais. Boa. Boa. Parabéns, RG. Parabéns, Domênico. Sensacional. Acompanhar você de manhã, todos os dias, todos os dias. Quando você está cobrindo as férias no Silvio Ribeiro, o seu programa aos sábados é sensacional. Não que ele seja ruim, mas bacana. Já tirei uma selfie com você aí, já busquei prêmio. Boa, velho. Obrigado. Quem que é melhor, o Palhacinho ou o RG? Quem que te faz rir mais? O negócio do RG é o seguinte, eu ouço as piadas e aí quando eu tô com a minha esposa, eu conto. Ela não ri, cara. É difícil. Tem que ter a cara de pau do palhacinho pra contar as piadas repetidas dele. É um humor um pouco mais avançado. Nem todo mundo. Mas isso que é avançado ontem vem. É um inteligente, percepção. Né? Tá maluco. É questão de percepção. É... Mas o encontro do palhacinho com o RG na quarta-feira passada foi sensacional, cara. Ô, William, você falou aí do Rude, de Guarulhos, etc. Vai ter o clube do Estádio 97, aí, que ó. Vai acontecer aí no dia 19 de novembro. O Rudy também vai estar lá. Vamos lá, pô. Você já tá sabendo então, jogar bola. Eu tô sabendo. Tem o número que tem ocupar pelo e-mail, né? Eu já conversei com a minha esposa já. Nós, vai ser na Ayrton Senna, né? É, em Guarulhos, junto à Ayrton Senna, num clube bem legal. A gente vai ter o clube do Estádio 97, vai ser no dia 19 de novembro. E tem uma promoção bem bacana pra casais, pra famílias. É, eu tenho uma filhinha de 6 anos. Ó, liga lá, 28964665. Repita. 28964665. Inclusive, ó, o clube do Estádio vai ter futebol do videogame, vai ter futebol de campo. Mas oficial. É 11 contra 11? 11 contra 11. Eu vou 11. Jogar, então. E 5 no banco. Vai ter lateral direito. Lá, Sombra. Ó, vai ter pôquer. Vai ter o pessoal da Cassineira com jogos de cassino. Vai ter uma churrascada lá com open bar, com 5 horas de duração, cara. Boa, eu preciso isso, mas porque é aquele negócio, né, meu? Ouvinte muito antigo. Aí ouço o navio, não vou. Play Center, as festas do Play Center, o Play Center fechou e eu não vou. É. Ah, eu faço aniversário no meio do ano, em junho. Em junho vocês estão aonde? Aqui perto. É. Lá em Atibaia, né? Soleto, meu, Atibaia. Nunca não é... É, repita. Atibaia. E... Agora, esse da Ayrton Senna, eu vou fazer o possível pra mim em novembro. Sério, você, os ouvintes que estão ligando aí... Vai ser legal, aí, viu, meu? Vai procura, sim. É muito legal, vai ser um convívio vou bacana. Vou tirar foto com vocês um lá. Dia inteiro, desde as 9 da manhã até as 7 da noite, um sábado, que o pessoal não trabalha. Liga lá, 28... Pode ligar agora, 28964... Eu trabalho no sábado, vou ter que dar um cano aqui. E vou fazer o seguinte, Bá. Dá um perdido no trampo aí. O primeiro casal que fechar hoje lá no 28964665, o primeiro casal que fechar vai ser Estranho no Ninho aqui no Estádio 97. Boa. É. Boa. Isso aí. Vai estar aqui fazendo estádio com a gente, tá bom? Legal. Boa. É, só a Bozano me proporciona um barbear fenomenal, é isso? É diferente. Só a Bozano me garante 3 vezes, mas... Só a Bozano me garante 3 vezes, mas... Proteção. Proteção e diversão. Isso, beleza. Ganhou um kit do desodorante Extreme. Isso aqui fechou? É bom, hein? Valeu. Três dias úteis. Muito obrigado a todos vocês. Parabéns pela programação, pelo tudo que vocês fazem pela gente, cara. Nós que agradecemos. Muito obrigado. Abraço. Valeu. Vamos lá, segundo ouvinte do momento Sem Parar. São 3 ouvintes na sequência. O Sem Parar agora funciona com único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É pulseira VIP do seu carro. Toca, Dodô! Fala a verdade aí. Assume que eu já virei amor. Essa eu não sei, mas eu gosto. Domênico Maraíza. Cato. Olha, estranha sabe tudo, hein? Você é fã, tô vendo, tá cantando aí. As coleguinhas, velho. Maiara e Maraíza? Maiara e Maraíza. Maiara e Maraíza, que beleza. Alô? Essas minhas estão estouradas aí também. Então. É, quem fala? Vamos assim? Estourado. Estoura, RG. Tá tocando em tudo quanto é lugar. Dos 10%. Ah, tocando. Você foi estourada? É, quem fala? Rafael. Fala, Rafael, tudo bom? Tudo bem, Aldo? Beleza, Rafael do quê? Rafael Franhã. Franhã? Franhã. Franhã. Até quantos anos você tem, meu velho? 35. 3.5, RG, hoje. O palhacinho, né? O quê? Ele não é o palhacinho, não é Franhã? Ele não fala... Ah, sensacional, Franhã! Tá bom. Sério? Ah, falou do palhacinho, ela fica toda dolorida. Tadinho, palhacinho. RG, deixa eu dar um beijo no seu pescoço. Quê? Que isso, deixa o Dodô vai ficar pé da vida. Eu vi o seu pescoço, deu um tesão louco. É, Domênico olhou torto agora. Dá beijo no pescoço do Domênico. Pois estranho, você viu Domênico olhou torto, né? Ô, RG, você compraria uma estátua... Onda aí. Você compraria uma estátua do Donald Trump nu? Eu compraria. Olha. Aí, Domênico, foi leiloada por 68 conto. Tá brincando, velho. Por 68 quanto? Mil reais. Foi que comprou esse troço. Fala nu, ó. Inclusive deram flagra na... Os caras sacanearam. Deram flagra na piroquinha dele, ó, a piroquinha do Donald Trump. Os caras sacanearam. Alguém legal, deve ter sacaneado essa porra aí, velho. 68 conto, RG, venderam. E que o Donald Trump ganhe lá, tá ok? Vamos torcer todos nós, valeu? Meu Deus do céu. Eu vi aqui no Terra, mano. Nossa, é um podre, mano. Meu Deus. Velho, e o bairro, hein? Eu moro na Vila Mascote. Amigo. Beijinha. Ó, sei o que eu conheço, Dodô. Ah. Zona Sul. Ele nem falou. Ele não falou. E aí, amigo? É Zona Sul? Zona Sul, Zona Sul. O Benjinho acertou. Eu tô dando. É. Pô, tem igual. E o time? Sobe o hino, Dodô. Falta 3. É palestra. Aí, Santos. Ah, meu Deus do céu. A bola é o Santos. Ó, cala a boca aí, ó. Que isso? Vai rolar falta 3 aqui pra vocês aí, ó. Vai rolar a apostinha? Ah, por mil, ó. Azedão, hein, Dodô? Vamos aí. Fico uma semana vendendo caranguejo na Imigrante. Quem perdeu? Caramba, hein. Ô, meu velho. E aí? Assistiu o jogo ontem? Assisti e escutei um pouco no rádio, porque eu tava... Importava numa festa e não conseguia. Tá parecendo eu, velho. Tá louco, hein? Mas nossa, foi que desespero, velho. Quase ter que consultar o cardiologista hoje. É, cara, olha, cada jogo que passa fica mais. É difícil, viu, velho? Já morreu um ano passado. O campeão, no... meu, vou dizer, campeonato é difícil, viu, velho? Já morreu um. Mas assim, Dodô, o nosso time não vem jogando tão bem, mas é um time que eu posso dizer, parece-me muito experiente agora. É diferente, né? É diferente, diferente do ano passado. O ano passado, você assistiu o jogo, era um time melhor do que o ano retrasado. A gente foi campeão da Copa do Brasil, mostrava que tinha uma coisa melhor, mas esse ano tá diferente. Você vê um jogo que tá difícil, o time ataca, mas o time não se desespera. Estou muito confiante com esse campeonato. É porque... A gente pegar desde de Botafogo, a gente não perde, desde o final do último turno. É, o Palmeiras não perdeu no retorno. É, são 15 jogos sem perder? Não perdeu no retorno ainda. 15 jogos. É isso? 15. É isso aí. Tá desde o jogo, a última derrota foi contra o Botafogo. Depois mas também que derrota, mais. Viu? Você não acha que esse campeonato tá manchado, cara? Manchado? Manchado, cara. Tá manchado, pra não cá, tô ajudando o Corinthians, lá, né? Sabe, tipo, pênaltis que não são dados, pênaltis que não existem em marca. Quando não tem ajuda, não faz tá nada, verdade, né, galinha? O campeonato tá chato, cara. Tá manchado essa porra. Eu não comemorei tá chato, esse título, eu tô vendo como tá chato. Tá chato pra caralho. É, ou se tá. É. Não comemorei essa porra. Aliás, não. Hein? Aliás, aquela turminha do tipo, só gosta de mata-mata, tá tudo quietinho, né? A turminha do mata-mata, ó, sumiu. É, eu prefiro mata-mata, tá ok? Mas você não vale. Mas é uma opção aí, boa, pessoal. Volto a falar, o campeonato de mata-mata é muito mais legal do que essa porcaria de pontos corridos. Olha. E o Corinthians foi campeão ano passado, gente. O Corinthians é o atual campeão brasileiro. É, volto a falar aqui, o campeonato de mata-mata é muito mais interessante. Nessa época o Corinthians tem quantos pontos à frente do... Ah, devia estar mais ou menos igual, devia estar com 6-7 à frente já do Atlético. Não, tá emocionante ainda. Ah, mas... Lufas, né? Ah, mas pra isso vai ter a Copa do Brasil, que dura o ano inteiro. Mas é muito mais legal. Campeonato de pontos corridos que vai durar o ano inteiro. Ó, campeonato de pontos corridos é coisa de europeu tonto, cara. Europeu que gosta disso, velho. Ô, estranha. Agora, eu tenho uma pergunta pro Vitor. Ô, Roberto Provolone, boa noite. Desculpa, boa noite. Boa noite. É, grande caro ouvinte, exclamação, não lembro o seu nome, vírgula. Vou lhe chamar de... É Rafael. É, Rafael. Você, por quê? Eu não sei se você sabe, o Jailson. É. O Marcos Negro do Palestra Itália. O Marcos Negro? É, Marcos Negro. Ele não vai poder jogar. Tomou um terceiro amarelo. E pela regra do campeonato, você toma 1, 2, 3 amarelos, você está suspenso do próximo jogo. É, isso sim, claro. Sim. Rafael, aí vai a pergunta. Vírgula, você colocaria no gol, no lugar de Jailson, vírgula, o goleiro inexperiente Vinícius ou o goleiro experiente que já frangou Wagner? Interrogação, exclamação. Dúvida triste, Rafael. O inexperiente que nunca tomou frango e o experiente que frangou. Isso. É, a pergunta é difícil e fica uma dúvida, mas eu vou pela lógica. Eu acho que tem que ir com o goleiro que é o direto dele, que é o mesmo que frangou, que tá ali, que é o Wagner, porque se o Cuca colocar o outro, pode queimar o cara e pode perder o grupo nesse final de campeonato. Eu não faria uma aposta num goleiro inexperiente nesse momento. Por mais que ele falhou nos dois jogos, o Cuca colocou ele naquela oportunidade, ele falhou primeiro, deu a segunda oportunidade e falhou, ele colocou o Jailson, que foi bem. Ele apostou no Jailson, mas não dá para agora apostar num goleiro sem experiência nenhuma. Eu iria no próximo, que é um jogo só, no Wagner. No Wagner mesmo, que já testou. Eu acho que nesse momento não dá pra fazer muita aposta. Ó, e jogar na Vila, não parece. Falar na Vila é pequena, etc e tal. Ali, muito time treme. Muito time treme. E na boa, o Jailson, que é um cara que eu elogiei bastante, Sombra, mas o cara foi mirim, hein, velho. O que ele fez? Eu não vi o lance. Ele retardou a partida e tomou mais um cartão amarelo por retardar a partida. E ele sabia que ele tinha dois cartões. É, mano, mas mais cedo, mais tarde ia tomar, né? Não, mas é que tá, Domênico. É um absurdo. Domênico, se ele quiser retardar a partida, sabe o que ele faz? Ele pede pra um zagueiro e bater o tiro de meta. Ele tira o dele da reta. Mas é burrice, cara. É burrice. Isso foi jogo escolhido, viu? Porque na conta do Tuta, uma derrota na Vila não é o... Porque o Atlético pega o Flamengo. Mundo. É. Qualquer um que vencer menos, o Flamengo. Mas o Atlético não pega o Palmeiras depois? Não, mas então, mas aí o Jailton já volta. Acho que na conta dele, o Palmeiras é um jogo difícil de qualquer jeito. Então é melhor ter ele contra o Inter do que contra o... Mas o goleiro aí precisa estar todos os jogos. O goleiro não é um cara que toma cartão. Mas uma hora ou outra ele vai levar, viu, mano? É, mas o Cuca... Infelizmente não era pra tomar. O Cuca pra esse jogo contra o Santos, ele vai estar muito à vontade pra decidir o que ele pode ou não fazer. Porque ele já. Ele, quando o Palmeiras entrar em campo contra o Santos, ele já tá sabendo o resultado do jogo do Atlético. Mais Mineiro, ou menos, né? Eu vejo muita gente, entendeu, comentando a respeito de. Ah, porque deveria ser no mesmo horário. É engraçado, nos outros campeonatos ninguém falava disso, que tinha que ser no mesmo horário, né? Dois times estavam disputando o título. Ah, falava, não. Falava, não falava. Não falava, Sombra. Aí não faltando seis rodadas. Não falava, Sombra, não falava. Falava sempre nas duas, três últimas rodadas. Agora, meu, faltando 7, 8 rodadas, os caras queriam ficar no mesmo jogo, no mesmo horário. Não, mas a tabela é feita antes, cara. Não tem nada a ver, ninguém sabe quem vai chegar lá. Me parece que as últimas rodadas... Pouca, velho, é brincadeira. As últimas rodadas, sabe, é que são feitas. Agora, sim, no mesmo horário, né? Esse negócio de saber antes, ele é complexo. Porque vai que o Flamengo vença o Atlético Mineiro fora de casa e fica 3 pontos do Palmeiras... Como é que é? Entra pressionado pra cacete pro resultado. O empate já não é bom. Já não é bom. Agora, se o Atlético empata o jogo ou, de repente, vence o jogo, a diferença cai pra 5 pontos. Mas vocês viram e aí fica também... 5 pontos e aí o Palmeiras vai jogar. Ô, Domênio. Podendo chegar a 8, podendo ficar 5, podendo ficar 6. Você falou bonitinho agora, parabéns. Agora, tem um Mas time é verdade, que... ué, essa é a verdade. Agora tem um time que tá sendo descartado e não deveria. Que é o próprio Galo. Se o Galo ganha do Flamengo, ele vai pra 62. E se o Palmeiras perde pro Santos, ou Sombra, ele o que acontece Santos, é o seguinte, aí... ele ressuscita o Atlético e o Santos. Ressuscita o Atlético, ressuscita o Santos. Que o Santos vai pra 61. Terceiro. Ninguém descartou o Galo. Vai pra terceiro. E o Atlético Mas joga é. Com o Palmeiras em casa. Hein? Exatamente. É um jogo exatamente. Mas não tá descartado. Quem Porque descartou? Eu vi hoje o Domênico já com faixa dentro da rádio. Não. Será que ele tá descartando o Galo? Não, eu não tenho faixa nenhuma. Tinha neguinho passando caô na taça. Já era, velho. É. O Atlético Mineiro já tá fora. Não tem esse negócio. Com o Palmeiras não tem esse troço, não, porque nós não vamos zicar, não. Se os... Olha, vamos... Esse negócio de comemorar que é campeão antes é igual o Nico que comemora gol antes da bola entrar, filho. É normal. Passado. É fanfarrão, fanfarrão. Imagina. Fanfarrão. Na 25ª, a gente falava que o Corinthians era campeão e ele vinha com esse papinho aí. É, pega aí. Pega lá. Na 25ª já comemorava, não, senhor. O mano, é aquele que fica vendendo que já é campeão na primeira rodada. É. 25ª ele já tinha certeza. Em qualquer um. A Copa do Brasil ele já tava colocando quem é que ia disputar foi o Corinthians e Grêmio, Corinthians não sei quem. Eu tava pensando no bem, não. Peraí, RG. Eu tava pensando no bem da competição. Que bem da competição? Lógico que é. O que é mais legal? Peraí, na boa. O que seria mais atrativo pra Copa do Brasil? Ter Grêmio e Cruzeiro na próxima fase e Corinthians e Palmeiras? Tá de brincadeira. Aí eu concordo. Tá de brincadeira, velho. Tá de brincadeira, mano. Aí não dá pra comparar, hein? Você tá comparando, sei lá, Sagu contra um Petit Gâteau. Tá de brincadeira. Exatamente. Falou tudo. É um negócio sem graça contra um negócio maravilhoso. Lógico. Eu vi o sem graça pra você. Eu vi o sem graça. É, pra quem foi o sem graça. Vai ver se o povo do Sul e de Minas tá achando sem graça. Para. Eu vi o sem graça. Para. Ô, Rafael, um abraço pra você. Churrasco com carne de soja, velho. Concordo com o Obrigado, pessoal. Só mandar um abraço pro meu irmão Fernandão Palmeirense, que deve estar escutando. E pro meu amigo Dodô Corintiano, que não é o Dodô Palmeirense. Acho que não. Valeu, um abraço pra vocês. Mas aí, qual que é mais legal, o Dodô Palmeirense ou o Dodô Corintiano? É isso. Mil Corintiano, pô. Palmeirense. Oh, obrigado, irmão. Tá vendo, Domênico? Mas o Dodô Palmeirense não é seu amigo. Nós. O Dodô Palmeirense não é seu amigo. Sou amigo dele, sim. Não é, não. Sou amigo dele, sim. Sou amigo. Você emprestaria dinheiro pra ele? Claro que sim. Eu emprestaria até o furico. Se eu tivesse dinheiro, emprestaria. Mas eu não tenho. O Dodô Corintiano é o que Zona Norte. É o que liga pro Rafael. É o amigo do Rafael. O Dodô Palmeirense não vai te ligar no Natal e falar, ô, Feliz Natal. É o cara que se precisar avançar sobre você. Mas se eu tivesse o telefone, ligaria. O Dodô Corintiano, aquele cara que se precisar sair na mão contra alguém pra te salvar, ele fará. Agora o Domênico aqui, o palmeirense, é o cara que se precisar avançar com um carro sobre a linha de pedestre na qual você estiver atravessando, ele também fará. Ah, o Domênico! Não, você falou mal, o juízo da minha pessoa. O Domênico, ele joga Carmageddon e pega o carro, velho. Sabe aquele joguinho? Carmageddon é legal pra caramba esse jogo. Eu tenho certeza que se eu conversar de futebol com o Dodô palmeirense, eu vou me acertar. O corintiano nunca vão me acertar. É, você tem razão. Lógico, porque você é freguês. Quem que é freguês? Freguês! Vai começar tudo de novo. É freguês, ele não vai aceitar isso jamais. Não sai na foto, mano, para. Vocês não saem na foto. Um abraço, boa noite. Para, você sabe. Valeu. Vamos lá, mais um ouvinte. Agora é o terceiro ouvinte do momento Sem Parar. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia, muito mais praticidade pra sua vida. É pulseira VIP do seu carro. Você merece cachê, seu show foi bom demais. Olha o Rude, conhece todos. Essa eu gosto. Eu canto, essa daí é aquela lá que já tocou. Né? É. Como é que é? Israel Novaes. Israel Novaes e Safadão. Que beleza. Essa hora, ó. Essa hora eu já peguei umas 3 já. Alô? Alô? O Rudy não tá pegando nem gripe na Antártida, cara. Mas aquela cara que eu tava do teu lado, apareceu uma foto bonita, cara. É. Que tava no teu Face, quem que era? Não, aquela é minha irmã, só. Ah. Não, eu não ponho. Oh. Hein, não. Olha. Pô, outro dia veio um ouvinte, aí o Rudy ficou cheio de graça aí com ela, não, mas não pegou. Nada disso. Pegou ou não pegou? Contrário. Eu esqueci o nome da mina, como é que chama? Tua irmã tá fazendo São academia? Paulina. Ei, Sombra. A São Paulina, como é que chama? Renata Landim. Gente boa, menina, imagina. Então, mas você deu ideia e tentou pegar. Ô, mano, os restaurantes que eu vou não tiro foto. Ah! Não pode, entendeu, Sombra? Olha, que mentiroso. Aquele mentiroso. É igual o Léo Batista, lembra aquele Léo Batista? Remy Paysandu, jogando lá no Acre. Perdeu o mando do Mangueirão, tem que jogar no Acre. Não temos o gol. Jogo aqui. Empresa... Temos o gol. Sabe o que é o mano? É o mexicano lá nos Estados Unidos, querendo estar lá. Batista, e tá puto com os Estados Unidos, entendeu? Ele queria estar do meu lado ali, solteiro. Eu não, tô tranquilo. Ele não tá, imagina. Tá puto. Eu vou te levar pra noite, né? Taizinha rodou. Imagina, velho. Taizinha rodou? Ah, eu vou te levar no caminho. Não, não tem jeito, velho. Vai, a noite ela consome muito dinheiro, cara. Nome completo, irmão. Douglas Alves, pobre na noite. Douglas Alves? Douglas Alves Rodrigues. Rodrigues. Quantos anos você tem? 3.0. RG, hoje, segunda, hein? Não, hoje 3.0. Hoje tá estranho, velho. Por que que tá estranho? Porque com o horário de verão, lá fora não tá Alves, não. Tá... Ah, aí é que tá sensacional. Vamos ver. Seis. Tá bom. Seis, né? Concorda com a nota, estranho? Seis. Poderia ser melhor, né? Ruim. Ruim. Assim, ruim. Ô, estranho, se liga, meu. Ruim. Fraco. O que é? Como assim, meu? Você tem coisa muito boa, mas essa. Mas tem que ir esquentando, não é assim logo, entendeu? Logo de cara. Senão no final da noite já era. Ô, velhinho, e o bairro? Vila Santa Catarina, cara. Santa Cataralhas. Aí é perto dos aviões, não é? Perto dos aviões? Positivo. É, positivo. Ah, então tá bom. Perto dos aviões. E o time? Sobe o som aí, Dodô. É do líder. Líder. Sobe o som, ó. É líder, verdão. Série A, Série B? Verdão. E Série A, Série B? Você tá louco? Série B. Ah, não sei. É líder. Tá qual torneio? Não sei. De repente é torcedor aí do... É, não tem torneio, série B. Prata inglês. Agora você quer falar de Série B, você aqui. A gente tá jogando certinho, você viu? Pô, mas é legal que o Guarani subiu pra Série B de novo, né? Viu? Legal, e o Coisa subiu também, né? O Juventude tá... Vou abrir a tabela aqui pra fazer assim. Faz tempo essa, hein? Belo furo essa. Juventude, Boa Esporte, não, porque o ABC. Três rodadas. Diga, a estranha tem informação. É que o ABC perdeu do Guarani, né? Juventude, o Boa Esporte, o ABC e o Guarani. Todos que caem de novo, né? Não, mas eles subiram pra B, eles vão permanecer. Eles subiram pra B, fica. Subiram pra B. Mas se fosse pra A, sobe e desce. Pô, porque o Guarani ele perdeu o primeiro jogo de 4-0. Acho que o Atlético, de Goiás, né? É o primeiro, depois Vasco. Vasco tem segundo, hein? Acho que tem Avaí também. É, tá lutando aí, tem uma briga feia. Porque agora a final do bagulho, Domênico Gato, vai ser aqui, ó, o nosso querido Boa e o Guarani. Oi, Guarani? É, final da Série C. O Guarani que tinha tomado o Sport, 4 no primeiro jogo. Rio? É Minas, Rio. Né? Rio de Janeiro. Não é Rio? O Sport, não. O Boa, né? Rio? Não, não é. O Sport é Minas. É Minas? É. É? Ô, gente, vem na minha, pô. Eu faço imitação aqui porque é minha profissão, mas... Eu mando tudo, só. O primeiro jogo, o Guarani tinha tomado 4 da BC e no jogo de volta enfiou 6, velho. Caraca, velho. E subiram pra B. Que louco. E o bicho é tá difícil pegando... acontecer isso. Não, né? E o Fumagá ele fez 3 gols. É véio. Sério? E o Leandro Amaro fez de novo também. Você tá brincando, velho. E por enquanto aí, Domênico Gato, na Série B, os times que estão subindo, ó, o Atlético Goianiense, o Vasco, o Avaí e o Londrina. Aí, ó, só mas tá tudo meio enrolado, né? Porque, ó, do. Vai, vamos colocar 4 aqui pontos de diferença pro Vasco. Do oitavo pra cima, todo mundo tem chance, cara. Ô, vem cá, o Fumagá ele tá pro Guarani, assim como o Edmundo tá pro Palmeiras? Não, é assim como o Ademir da Enguia que tá pro Palmeiras. Não é da Enguia, é da Guia. Da Enguia. O Magalho é o maior craque do Guarani. Não, do não, vocês estão loucos, pô. Tá, mas, ó, o Guarani já teve bons times. O Guarani já teve o Careca, já teve o... Você gosta Luizão, do Careca? O Djalminha. Djalminha, pô, você tá louco. Se entrar no estádio... Luizão, não, para. Se for no jogo do Guarani, vai falar pro Magalho eterno. Uma vez, eu tava vendo o Guarani e Palmeiras. Não tem esse troço, não. E o... Tava chovendo. E tinha o Amoroso sair de lá. E o Careca... Pera aí, gata. E o careca... Gata é o cacete, ó. E o careca... Que enfio nos cornos aí, ó. E o careca ficou gripado e eu vi o careca espirrar. Você viu, Domingo? Você viu o careca espirrar? Lá vai ele com o duplo sentidinho dele. Ah, que grosseiro. Você vai ver o grosseiro que a minha mão vai que... na tua cara já. Quanta violência. Velhinho. Opa. E aí, cara, agora o Palmeiras pega o Santos lá na Vila Belmiro, não é verdade? Jogo duro. Jogo bem complicado, né? Clássico, como sempre. Palmeiras e Santos vem fazendo aí os últimos 2 anos aí, belos jogos, né? Belos jogos. E esse ano engraçado, né? O ano passado, quando o Palmeiras jogava na Arena, o Palmeiras ganhava. Quando jogava lá na Vila, perdia. Placar isso, mínimo, né? É, tudo por um gol. E esse ano, RG, tudo empate, né? Sim, a maioria. Não, tudo empate, né? Ah, esse ano sim. Tudo empate. Teve acho que 3 jogos entre Palmeiras e Santos, os 3 empates. Esse ano, sim. Agora eu vou dar uma sugestão pro Paulo Nobre, pro Cuca. Que dá sugestão? Quem é você pra dar sugestão? É sério mesmo, sério mesmo. É sério o Cacto. É sério mesmo. Sério o Cacto. Que na boa o quê? Não tem que na boa com ele, não. Eu juro que é sério. Esse é moleque, rapaz. A gente paga um salário relevante ao Cláudio Azedão. Paga porque você quer. Vocês não deixam ele falar. Paga porque você quer. 25 mil aqui pra comentar, porque eu sou ator. Olha só, se eu sou o Cuca, vai ele, ela. Joga com o time reserva, poupa pra próxima rodada, que vai perder. Vai perder aonde que vai perder? Alternativo. Que vai perder? Olha, Rafael Marques. Ô, cidadãozinho, vocês estão pegando o líder. Aqui, ó, quem tem que temer aí é o Santos, não é o Palmeiras. É uma sugestão, depois vai perder com o titular, vai lembrar disso que eu falei. Aqui vai ter que titular, mas não é titular. O desfalque do Palmeiras é o goleiro. O goleiro. Só o goleiro. E o Thiago Prantos. Acho que é só o goleiro. Quem? Thiago Prantos. Ah, mas ele não, o Thiago não é o. Não vem sendo titular, né? Porque talvez o Ricardo Oliveira, talvez, não jogue. Porque ele saiu sentindo de novo a coxa. É, então, pode ser. Cada um pode ter. Mas tem a volta do Gabriel Jesus, o Palmeiras. E aí sentindo o bolso. E não jogou nesse último jogo. E aí é um desfalque pesadíssimo pro Santos. É aquela coisa que nós falamos, né, RG? O Santos tem um time bom de 11. Mas sai um nota. Sai o Ricardo Oliveira. É isso que é o problema, só. Entrar o Joel, entrar o Rodrigão. Você sai um nota, Paulinho, nota 8 pra entrar um nota 2. Ah, Domênico, mas vou te falar, meu. Também não tô vendo o time aí que tem mais que isso, não, viu? Tem, Sombra. Pô, o Palmeiras tem. O Atlético tem. O Flamengo tem. O Flamengo eu não sei também se tem tudo isso, não, viu, Anjo? Não dá pra comparar, Sombra. Desculpa, mas não é assim, o Palmeiras, por exemplo, ele perde Flamengo um jogador, por exemplo, vai. Palmeiras. Tem nome, né? Não, vamos lá, tem vamos lá. Nome, então o Palmeiras, o Mano falou, saiu o Gabriel Jesus, não tem quem possa substituir na altura. Com certeza. Saiu um Gabriel Jesus, vamos supor que é nota 10, hoje, nota, não estou dizendo no futebol por tudo que fez, mas no Palmeiras hoje, nota 10 é o Gabriel Jesus, certo? É. Você tira o Gabriel, entra o... Alexandre. O Alexandre, que é uma nota 7. Dá pra entrar até o Eric. É bem diferente. Tudo bem, só, mas é uma nota acima da média. É acima de 5. O Santos sai o Ricardo Oliveira, nota 9. Entra o... Quem é, RG? O Joel. É nota 3, pô. Aí não dá. A reserva do Santos não é o Joel, é claro. Não, mas tudo bem, mas entra um cara muito abaixo. Contra a Chapecoense foi. E aí? Saiu o Ricardo Oliveira e entrou o Joel. E aí? E aí? Tá, mas... Tá bom, aí entra o Paulinho. E aí? Mas o Rodrigão faz gol, velho. É artilheiro da Série B. Mas que Rodrigão? Você tá louco. Mas eu acho que é. Mas vocês estão pontuando uma substituição nesses termos. Você fala assim, por exemplo... Então vamos pegar um menor, vai. Vamos lá. Palmeiras sai o... Vamos lá. Sai o Moisés. É. Moisés, que hoje é um baita jogador. Tá fazendo uma partida atrás de partida muito melhor que a outra. Tá, o Moisés hoje, vamos supor, nota 10 do Palmeiras? Nota 10. Sai ele quem entra, Cleiton Xavier. Que é nota o quê? Mas você tá louco? Cleiton Xavier tem cara de Ricol. Mas eu não, mano. Você não tá se tá louco. O Cleiton Xavier, ele... apelando pro passado dele. O Cleiton Xavier tem cara de Ricol, não, mas ele véio, tá entrando. Espera só um minuto. Ele entra, ele não pode ser... Ele não é hoje considerado nota 10 no Palmeiras. Mas ele não é nota abaixo de 5, cara. O Flamengo tem boa elenco. É acima bem de 5, é nota 7, 8. Ué, como não? O Flamengo no banco. Ó, o Flamengo no banco, eles têm aí o Rodinei, porque o Pará tá jogando titular. O Rodinei tá lá. E tem o Donati. Quem é Rodinei? Ah, mas tá jogando também. Bem. Não, mas tá jogando bem. Desculpa, Rodinei reserva. Não, reserva hoje. Porque depois que ele se lesionou, o Pará começou a jogar bem, ele não conseguiu readquirir a reserva do Pará e do Rodinei. Não, mas o Pará tá jogando bem. O Rodinei tá apareceu no ano passado na Ponte Preta, teve a chance dele num grande time e perdeu a condição de titular. Paquito, eu queria ter visto o Churran aqui no Brasil, mas esse é o nosso nível. É Rodinei, são esses caras aí. Infelizmente é isso aí. Você quer me dizer que tem o Rodinei, tem um bom elenco? Não. Eu tô citando alguns jogadores. O Rodinei não é mau jogador. Você tem o Donati, que era um cara que na Libertadores se destacou. Você tem Alan Patrick no banco. Você tem aí o Emerson Sheik no banco. Você tem Leandro Damião no banco. Em lugar nenhum. Ah, você vai falar que o Alan Patrick é mau jogador? Desculpa, não vinga em lugar nenhum. O São Paulo hoje não tem o meio igual ao Alan Patrick. O fato de eu criticar o Alan Patrick não significa que eu tô elogiando o São Paulo. O Sombra, na boa, o Alan Patrick não joga no Flamengo hoje, porque o titular é o Diego, só de brincadeira. O Alan Patrick é um bom banco. O Manco Edio é banco no Flamengo, o Alan Patrick é banco no Flamengo, você vai falar que esses dois jogadores são ruins? O Flamengo... O Leandro Damião é banco no Flamengo. Deve ser ruim, porque quando precisa entrar, eles põem o Fernandinho. Mas é atacante, eu tô falando de jogadores que são meia. Cara. O Fernandinho é banco no Flamengo. Eu acho que assim, pode ter nome no banco. Se o cara tá no banco é porque o futebol tá ruim. O que me interessa é futebol na prática. Nem sempre. Por exemplo, hoje, se você parar lá pra analisar, o Alan Patrick é reserva do Diego. É demérito ser reserva do Diego? Eu não acho. É demérito você ser reserva do jogador meia boca. E por que jogou o Manco Edio e não jogou o Alan Patrick? Às vezes depende do esquema tático. Às vezes pode ser que o Alan Patrick não. Às vezes pode ser que o Alan Patrick não faça uma função defensiva que o Manco Wade pode fazer. Depende, Sombra. Isso é muito relativo. É muito relativo, mas eu queria o Alan Patrick no Corinthians. Eu não. Olha, quando ele estava no Palmeiras, ele foi bem. Ele não é foi bom mal, jogador. Não. Ele é bom jogador. Ele machucou demais. Ele machucou muito e o Palmeiras acabou. Ele dispensado, foi normal, negociado. Sim, Sombra, ele foi negociado porque o Palmeiras tinha outras opções. Mas nessa ótica, o Jadson no teu time era banco, foi negociado. O que ele fez no Corinthians? Depende, Sombra, é tudo relativo. Mas o Jadson, ele teve uma carreira realmente boa. No São Paulo, ele começou bem. Boa, Sobral. O Jadson se destacou, pra falar a verdade, no Atlético Paranaense. Você não quer comparar a passagem do Jadson no São Paulo com o Alan Patrick no Palmeiras, né? Peraí, não tô comparando isso. Eu tô comparando situações de jogadores que você muitas vezes aí coloca de escanteio e fala, o cara não vingou, e ele vai pra outro clube e estoura. Se parar pra analisar, o Jadson começou muito bem no Atlético Paranaense, ele chegou em seleção brasileira, etc e tal. Foi mas ídolo depois no Leste Europeu. Dele, a carreira dele estagnou. Sombra, no Leste Europeu você é ídolo também. Não é bem assim. Mas no São Paulo teve algum momento... O último ano dele não foi bom. Teve algum momento no São Paulo que alguns tiveram problema no São Paulo. O Arouca saiu do São Paulo pra estourar no Santos, pra jogar pra caramba no Santos. Você vê o Arouca. Ah, o Palmeiras tem o Arouca. Ah, legal. Né? Aí. O Arouca hoje é um simulacro do que foi. Jogou muito bem no Fluminense, veio pro São Paulo, Casemiro, não jogou você nada. Desceu o cacete, ó. Tá hoje lá no Real Madrid. Olha, só uma coisa, viu? O Casemiro, desculpa. Imagina. O Casemiro... Você que falava, o Casemiro com essa cara de traquina inchada aí por causa de balada. Aí, só ó, que é tá o caminho lá. Inverso. O Casemiro, ele começou mal, foi pro Real Madrid, estourou. Hoje é um sucesso. O Alan Patrick, ele começou com uma jovem revelação do Santos e depois nunca mais deu certo em lugar nenhum. Você está lá, porque não tem outro... firmou, né? Não firmou em lugar nenhum. É comédia. Não é jogador comédia. Não é perna de pau, mas não firma. O Marquinhos Gabriel da vida. É igual o Lucas Lima. O Lucas Lima foi a mesma coisa. Começou mal também, aí chegou no Santos, o cara teve uma chance, começou a jogar bem. Não, ele não começou mal. Ele não tinha oportunidade lá no Inter, porque no Inter tava jogando o D'Alessandro. Não era isso? Ué, a mesma situação do Alan Patrick. Não, mas... Gente, peraí. Vocês queriam amanhã, pra contratar um jogador, vocês querem o Lucas Lima ou o Alan Patrick? Não, Lucas Lima. Você tá louco. Porque é meia boca, porra, do Alan não Patrick. Não é meia boca, não é meia boca. Eu não acho meia boca, não. É que não o Lucas Lima é melhor. O Fernando Barros falou, ele bem lembrado. Ele foi trocado pelo João Paulo, lateral esquerdo. Quem? Tudo bem, mas o... Eu só tô dizendo que é verdade. Tudo bem, ele foi trocado, vovó, mas ele se machucava muito no Palmeiras, é por sim, isso. Sim, eu sei. O Palmeiras não tem um lateral reserva. Qual foi a desculpa do Alan Patrick na Europa? Qual foi a desculpa do Alan Patrick no Internacional? Qual é a desculpa do Alan Patrick no Palmeiras? E qual agora no Flamengo? Ah, e onde começou? No Santos? Lesões, ué. Se é um jogador que se lesiona, então não serve. A única coisa que eu acho é que... Por exemplo, o Rabinho que tá no Cruzeiro faz muito mais falta pro Palmeiras no elenco do que o Alan Patrice. Fácil. Ele seria o menino no lugar do... Moisés. Do Moisés. Sim, sim. E do banco, né? Foi bem agora, hein? Ô, vó, você tá bem, vó? Você foi bem, vó. Ô, Douglas, um abraço pra você. Obrigado pela audiência. Obrigado, hein? Valeu. Falou, Douglas. Valeu. Sucinto. Valeu. Sucinto. Você viu? Obrigado, hein? Sucinto. Esse foi o momento Sem Parar. Agora, mudando um pouco de assunto, aproveitei, já troquei. Eu tinha as caixinhas do Sem Parar no meu carro. Agora, sai caixinhas, entra adesivo. Essa foi a substituição no meu automóvel. E continuo com toda a comodidade e tranquilidade que o Sem Parar já tem. Mas agora o carro fica mais bacana, mais bonitinho, só adesivinho ali, bonito. Esse pessoal do Sem Parar mandou muito bem, porque agora com o único adesivo, você passa por pedágios e estacionamentos sem ter que se preocupar com moedinha, tickets, essas coisas chatas. E sabe o que é melhor? Vem tudo numa conta só em até 30 dias. Sabe como que faz para trocar o seu Sem Parar caixinha pelo adesivo? Fácil. Vai lá no seu celular, baixe o aplicativo do Sem Parar agora mesmo e encontre a loja mais próxima. Você também pode encontrar no site semparar.com.br. Isso é o Sem Parar. Moderno, está sempre à frente, é uma mão na roda na vida da gente. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Estádio 97, que também tem oferecimento de Fricô. Parou. Que agora eu tenho que falar um negócio sério. Vou falar um negócio pra vocês, rapaz. Às vezes, meu, dou um azar. Eu entro no banheiro depois do Domênico. Meu Deus do céu. O que é isso, rapaz? Às vezes eu acho que vai soar até, vai tocar até a sirene aqui do prédio. Não dá mais. Tô falando sério, não dá mais. Ô, Domênico, presta atenção. Você nunca ouviu falar de Fricô? Se liga. Você pega o Fricô, você vai borrifar ele 5 vezes na água do vaso sanitário antes de você fazer o teu número 2. É. E ele cria uma camada que bloqueia o mau cheiro. E eu juro pra vocês, eu juro, tá ouvindo, Dodô? Eu uso e realmente funciona, não é papo não. O negócio é show de bola. Fricô, pra você fazer o número 2 sem medo e sem cheiro, hein? Borrifou, usou, bloqueou. É. Vai lá comprar na farmácia mais perto de você ou pelo site fricô.com.br. Fricô, amigo! Esse é o Estádio 97, aqui da Energia 97. Vamos trazer as mensagens através do nosso WhatsApp. Não mandou ainda? Manda 943530150. Mensagens de WhatsApp no oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Também oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Nissan, faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Olha as mensagens aí, ó. Boa tarde, amigons. Aqui quem fala é Alberto, corintiano de São Paulo. É, eu queria entender por que nenhum técnico coloca o Rildo para jogar. O cara incendeia o jogo, inferniza o jogo. Dentro do elenco que nós temos hoje, seria uma grande opção, mas ninguém coloca ele para jogar. Eu queria entender e queria saber a opinião de vocês. Obrigado, um abraço. É o novo Marlone agora, viu? Se o Rildo jogasse com o Marlone... Inclusive, cara, a situação do Marlone é complicada, velho. De 4 treinadores que o Corinthians teve esse ano, foi o Tite, foi o Cristóvão, foi o Fábio Carilli e agora tá sendo o Oswaldo. Nenhum coloca o Marlone para jogar, cara. Por mais que o Fábio Carilli tenha colocado em algumas partidas aí também, mas não era um cara que era unanimidade. E o Marlone, cara, hoje ele entra no jogo e cria muito mais do que o Marquinhos Gabriel, por exemplo. É, o Giovanni Augusto é um cara que tá muito abaixo também. E o Rildo, cara, por mais que eu tenha também uma boa vontade com ele, ele fez de fato aí aquele gol contra o Cruzeiro na Copa do Brasil, mesmo o Corinthians eliminado, mas é um cara que tem muita vontade, cara. Mas técnica, sinceramente, não é a dele, né, RG? Não. É mais aquele cara aí pra tentar fazer... O Rildo é isso aí. Sabe, correria. Puxar contra-ataque, alguma coisa do tipo, mas depositar as nossas esperanças também no futebol do Rildo, meu. Não é dá, pra repensar, né? Hein? O Rildo é isso aí. O time tá ganhando... Vamos pensar grande, Paquito. É, o time tá ganhando, bota aí lá faltando 15 minutos. Deixa a Alessandra falar. É Alessandra? Não, é Bruna. É Bruna. Meu, a menina tá aqui há 2 horas. Você não, o Bach me passou aqui, ó, Alessandra. Olha, ele passou o nome aqui, ó, estranho no ninho. Alessandra, advogada. Diga, Bruna. Não, é Bruna. Mas você acha legal o Rildo? Gente, ele é muito... Desculpa, pra correria já tem o Romero, que já é aquele perna de pau já. Ah, mas eu gosto do futebol do Romero. O Romero, inclusive, que deu passe pro segundo gol ontem lá, você viu? Tem, o Romero tem os... Altos e baixos, né? É, aqueles relances dele. O irmão dele é sensacional. Eu acho que o Corinthians contratou o Romero errado. O Romero errado, né? Tenho quase certeza. Acho que foi lá e falou assim, ó, eu quero contratar o Romero. Mostrou a foto. É esse aqui? É esse aqui. Esse, é. Não vi o nome lá, era Ángel e era Oscar. Eles contrataram errado. Só pode ter sido isso, porque não é possível. É verdade. Paraguai, mas... os caras falsificam mesmo, né? É, então, mas... Pô, os caras já venderam uísque falsificado. É tudo falsificado. Tudo agora falsificado. Até jogador. Até jogador, né? Mas com relação ao Rildo, pra ter um cara correria, já tem um Romero. Então, é complicado. Eu acho que... Eu sigo na linha do Mano. Pra gente ficar dependendo do Rildo, é melhor. E, ó, nós vamos depender do Jô. Jesus, amado. O Jô possivelmente se apresenta amanhã. O que você achou dessa contratação? Olha, vou falar a verdade. É. Pro nível que a gente tem de atacantes agora, ele é o melhor que a gente tem. É, se a gente for comparar o Jô com o Gustavo, o Jô é o Ibra. O Jô é o Ibra. Não dá pra comparar com o nível de atacantes que o Corinthians tem hoje. É Rildo, Romero, Marlone... O próprio Gustavo não são jogadores do mesmo nível que o Jô. Tudo bem, o Jô não pode estar no mesmo nível que estava antes, da época da seleção brasileira, daquela época do Jô. Pra mim, ele sempre foi o Jô preguiça e vai continuar sendo o Jô preguiça. Jô preguiça. Mas eu acho que ele é melhor do que o que a gente tem disponível no momento. Mas eu acho que o Corinthians ainda tem que correr atrás e buscar um. Eu traria o Tardelli. Coisa. Tardelli é muito mais jogador que o Jô. Talvez as condições financeiras sejam um pouco diferentes, né? Mas é a oportunidade, né? Tardelli é Corinthians, meu. É um cara que não tem contrato, que não tem nada, né? Tardelli é Corinthians, mas assim... Tardelli é Corinthians, Paquito. E vem por menos, né? Eu acho que vem. Aham. Aí é amor, cara. Aquele negócio de realizar um sonho de infância. Eu acho que é. Nossa. Cheio de amor, Paquito. É. Vamos lá, mais mensagens, oferecimento de Nissan. Faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Boa noite, amigões do Estádio 97. Aqui é o André, corintiano de São Paulo. Queria que o nosso amigo Calção explicasse pra gente aí o comentário que ele fez ontem durante o intervalo. que ele falou que o fato do Corinthians jogar de azul confundiu a arbitragem na hora da marcação do impedimento. Ai, ai, ai. Como é que é isso aí, Calção? Um time de azul, outro de vermelho e preto, e o juiz se confunde. É, boa noite. Eu acho que o nosso amigo Tobias passou na frente do bandeirinho na hora da cobrança de falta. Você não acha que foi isso, não? Um abraço. Ai, não, ai, porque o Tobias estava narrando o jogo do meu lado. Isso não era possível. O Tobias narrador? É, com certeza. Na verdade, assim, tem o agridoce falante, ele é daltônico. E o azul pra ele é roxo burguesa. Então tem que tomar cuidado que de repente a faísca acaba voando. E aí no campo, que você tá falando, o Império Calção? Bretão tá chegando. Ele tá explicando. É, exatamente. Então por isso que eu acho que tem que tomar cuidado com o azul, o vermelho burguesa. É, vermelho perto burguesa. Do arco-íris do terror. Mas eu acho que o Corinthians poderia ter jogado de preto e branco ontem mesmo. Pô, é um negócio mais tradicional, né? Pô, Corinthians Flamengo, pá. Mas, enfim. Sei lá. Agora, belo mosaico do Pavilhão 9 que o Corinthians fez no final do jogo, hein? Como o mosaico? Parabéns. Parabéns, né? O melhor mosaico. É, já você tá fez. Fazendo brincadeira com uma situação muito triste, que foi aquela chacina do Carandiru. Me surgiu agora a brincadeira, hein? Tá certo, você é um cara maldoso e Deus tá vendo o que você tá fazendo aí, o seu escroto. Pô, ficou igualzinho a capa do Carandiru. Você vai tomar banho de canequinha de enxofre no inferno, o seu escroto. Seu saco de lixo. Vamos lá, mais mensagens. Aí, galera da 97, aqui é o Rodrigo do Jardim Marilda. Só pra constar que essa troca de presidente no Brasil aí, ó, melhorou tantas coisas, que agora o Brasil tá indo pra Copa do Mundo, conseguimos mais duas vagas na Libertadores, e a arbitragem melhorou agora, que até corintiano tá chorando agora. Veja como tá tudo voltando ao normal, hein? Quanta falou, coisa, galera. Vai buscar seu pai no bar, rapaz. Juiz! Lascar. Segue o jogo, sem falatório. Só o juiz do estádio não mudou. Boa tarde, galera. Dodô, você que é o imparcial aí da mesa. Obrigado. Me responde uma coisa. O Bandeirinha não tava na mesma linha do Guerreiro? Bandeirinha não é Corinthians? Então segue o jogo, velho. Para de mimimi, mano. Tudo que vocês estão passando aí, todos já passaram. Chega. Tá na hora de vocês sofrerem um pouco. Abraço aí do Tricolor. O campeonato tá manchado, cara. O campeonato tá manchado. O Corinthians ele foi prejudicado manchado, em 13 partidas nesse campeonato brasileiro. Daqui a pouco você vai dizer que esse campeonato inteiro. Tá manchado igual o de 2005. Imagina, 2005 foi uma revolução no futebol. Vocês deveriam... Pegaram um cara corrupto, tiveram a coragem de voltar. Que tá aqui concorda com você. Imagina, lógico que foi. 2005 foi um marco na história do futebol brasileiro pelo lado positivo. É. Pegaram um cara corrupto que manipulou resultados e tiveram a coragem, a decência de voltar aos jogos que ele apitou. Mas nem a corintiana que tá aqui acredita em você. Não é, porque vocês são formadores de opinião e vocês acabaram induzindo ela. Agora o pênalti no Tinga também... Hã? O pênalti no Tinga também não existiu. Não existiu, né? Até acho que se a gente olhar no replay... meu Deus. Não, eu vou embora, velho. Que o Fábio Costa acaba pegando o jogador. Não é possível, velho. Mas o Inter tem camisa. Eu nasci corintiana, há muitos anos, mas... Não dá, aquele pênalti no Tinga. Ele ainda foi expulso por simulação, não foi? Foi expulso. Aquele pênalti no Tinga não dá, gente. Não, ele estraga. Tudo bem, a máfia do apito, tudo, é até justificável. Teve até outros clubes que foram até mais beneficiados, teve mais jogos que voltaram, mas aquele pênalti no Tinga. Mas o Inter depois teve chance, ele não conseguiu. O mais legal foi a cara do Tinga na hora que ele levantou e aquele cartão assim na cara dele, vermelho. Ele não acreditou. Situação semelhante a essa, RG, foi no jogo do Curitiba com o Fluminense. Vocês viram a falta que. Ah, sim. Que gerou a expulsão do Kleber Gladiador. Mas não foi a falta que gerou. Sim, é porque ele xingou o árbitro. Mas ele xingou o árbitro? Xingou, dá pra ver na leitura labial. Eles mostram, eles então, Sombra, mostra ele mandando alguém tomar caju. Não sei se foi o árbitro. Eu acho que foi. Mas o jogador também é burro, Sombra. Porque, querendo ou não, se você parar pra analisar, ele faz a falta no jogador do Fluminense. Sim. Fato que ele fez a falta. Mas o cara sai esbravejando como se não tivesse feito nada. Essa é a cultura inútil do futebol brasileiro. O cara não admite que ele errou. Ele joga pra torcida. Ele já sai xingando o árbitro, induzindo aí a torcida a xingar o árbitro. O Edilson do Grêmio. Ele deu 3 porradas. Você viu? Quando ele foi expulso, ele falou, por que você me expulsou? E ainda mostra a camisa dele, falando, aqui minha camisa. Pô, mas esse cara não é a primeira vez, Edilson, toda hora. Esse cara não é flor que se cheire, não. Ele esmurrava o cara. Ele não perde uma bola, ele vai na sola. Esse cara é esquisito. Pô, tava vendo United e Chelsea. Aliás, o Chelsea deu um passeio no United, né? Meteu 4, né? O Mourinho com aquela cara de tipo... Não, mas foi o contrário. Foi o Chelsea que ganhou do United. Chelsea ganhou do United. Ah, entendi que você tinha falado que o Manchester ganhou. Ele faz uma cara de azedo, né? Faz aquela cara... Porra, mas você vê ali o jogo, as faltas, não tem essa contestação toda. Pois é, cara, é cultura, cara. Os caras chegam de cultura. Mas joga tomando aqui, de quatro, aqui cara. Ah, que gostoso! Aqui se joga muito pra torcida. Vamos lá, mais mensagens. Boa tarde, boa noite, galera do Estádio 97, boa, beleza? Boa. Fernando Neres de Osasco aqui. Referente a essa discussão, o vídeo, lá ele tá sentado, já olha, analisa e já passa pro juiz se foi válido ou não. Abraços a todos aí. Ah, cara, pode até ser, mas eu acho que quem vai julgar não pode ter interferência de pessoas enchendo o saco na orelha. Olha, só pra lembrar que nós... Você imagina na hora de julgamento, vai todos os técnicos, jogador, tudo na orelha do cara. É igual o dia do Flamengo e Fluminense. Então, e só pra lembrar que nós tivemos aqui campeonatos com árbitro, dois bandeirinhas e a porra dos caras lá atrás do gol só pra ver, só pra analisar se a bola entrou ou não entrou. Brincadeira, e né? Mesmo assim, velho, conseguia chegar à conclusão nenhuma. Mas você é o tipo do cara que entendeu? Era contra nenhuma. A tecnologia. Era. Ah, mudou? Sim. Mudou de ontem pra hoje? Não, nas últimas 24 horas? Não, de ontem pra hoje não. Já há algum tempo, eu admito. Porque, mas, ó, mas, senhor... Mas bem empregada a tecnologia. Eu? É. Ah, dois inimigos do futebol. É. Não, mas eu era contrário também, mas eu já revi esse conceito. Mas você se recuperou vocês não são a favor, tempo. Vocês não são a favor do castigo físico na hora do desafio? É, eu acho também, tá aqui. Quem tiver errado toma uma tamancada na cara. Mas é verdade, imagina, velho. Imagina o Cuca tomando uma chinelada na cara do árbitro, o Daronco dando uma tamancada no Cuca, velho. Agora nem precisa do tamanco, né? A gente vai ficar imagina. Mas uma torta. Ó, só lembrando passa que ou repassa. Que na NFL não pode pedir desafio em falta, é só lance decisivo, se foi interceptação ou não. Touchdown. Mas, por exemplo, o pênalti é uma falta, como é que você... Não, mas é que são esportes diferentes, entendeu? É, mas não existe o tal do pênalti. Porque os caras estão falando aí que a tecnologia, ela seria utilizada só em lances de gol. Mas o que eu acho uma injustiça, você não pode ter uma justiça seletiva, se a bola entrou a gente vai julgar se foi legítimo ou não. É, existem lances aí tão capitais quanto o gol numa partida, por exemplo, um pênalti que o árbitro não possa ter visto. Mas o pênalti é interpretativo. Então, mas é que tá, o cara ele pode ter uma interpretação, Sombra, porque ele tá num ângulo que não favorece, mas ele diante de um outro ângulo que a TV possa mostrar, o cara vai ter uma outra interpretação. Vamos lá. Uma agressão fora de lance. E se começar usando pra duas coisas? Pra ver se a bola entrou ou pra impedimento? Faz um teste. Concordo. Vai aos poucos. Vai assentando as coisas. Vai botando só a cabecinha aí. É, teria, depois teria se ser... vê, vai com a lomba toda. Mas no seu relacionamento, no seu relacionamento, Aguinaldo... Olha o que você vai perguntar várias câmeras. Pra ele. Sim, eu sei. Vocês usam várias câmeras. Mas assim, foi com todas as regras de uma vez só ou assim... Não, foi só colocando a cabecinha. Só primeiro, vamos ver. Olha a pergunta que você Pera faz aí. Pra ele. E aí tem um monte de buraco, tem um monte de gente que põe os braços também. Sabe, já viu isso? Já foi swing? Já não dê as costas pra visita. Ah, desculpa. Tem a compostura. Não é maldade, não, menina. Estranha. Tem a compostura. Me diz que você não imagina o Aguinaldo... E a Domênica. Diz que você não imagina. Meu, eu juro que eu tento não imaginar, mas não dá pra não... Isso! Isso! Olha a maldade da estranha, ô estranha, você tá louca! Essa estranha é muito nota 10. A maldade da estranha, ela tá imaginando. A gente tenta não pensar, mas aí essa, você né? fica pô. Ela tá imaginando você e a Aguinaldinha, velho, olha! Ah, é. Vamos falar agora da HDI Seguro. Você tá no seu carro, estacionado, tá esperando sua mulher voltar das compras e de repente. Batem no seu carro! Como assim, meu? É, bate, né, velho? Acontece, né? Aí você desce pra ver o que aconteceu e descobre que o motorista do outro carro é a Ivete Sangalo, velho. Oxi, bateu de novo. Deu sorte, hein, meu rei? Sabe por quê? Ivete tem seguro da HDI. Aí é só vocês passarem no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu carro. E já são 50 HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Tem São Paulo, Rio, Porto Alegre, até em Salvador, pertinho da casa da Ivete. Vai fazer o seguro do seu carro? Escolha a HDI. Com a HDI você economiza até tempo. Peça uma cotação da HDI ao seu corretor, porque nunca foi tão importante encontrar o melhor preço, hein? HDI Seguros. É de Bate Pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Estádio 97. Esse é o Estádio 97, também no oferecimento de Bozano, mano. E aí, o Dodô hoje, tá cheirosinho? É, o Domênico agora tá cheiroso. Obrigado, véio. Mano. Domênico Gato é o locutor mais cheiroso. E Soler? Ah, com certeza. O Jimmy, ele é meio porco. Ele é mais cheiroso que o William Bonner? É, lógico que é. Ó, separou, mas a Fátima vai ficar com os cães. A bela notícia é assim, belo furo. E ele tem meio carinha assim de que não toma banho depois que tira o terno, né? Você acha? Ah, deve ser aquele cheiro meio de urina, sabe? Urina seca. Ô, eles voltaram? Ah, que horror. Eles querem voltar a brigar. É nada. Não, eles voltaram. Quem né? O William? Ué? Imagina, a notícia hoje é que já fez a separação dos bens. É, tinha um dia os cães vão ficar com a Fátima. A semana passada disse que já tinham resolvido, tinham voltado. Domênico, liga lá e resolve isso aí. Vê logo. Sei, se ele voltou, tá na cara que ele foi desafogar o Tinder dele. Você acha que o Domênico foi o pivô disso? Pode ter sido. Eu? Pode ter sido. Porque eu. Ué. Domênico gosta de uma coroa, Domênico, assim, sem tipo humildade essa hora, Domênico. Domênico gato. Mas vamos lá. Sabe aquele momento em que você se prepara pra cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou aquele último quilômetro que falta pra completar uma corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo, amigão, quando você sai direto do trabalho pra curtir a noite inteira na balada? Pois é, cara. Todos nós temos aqueles dias que valem por 3. É ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar. Por isso mesmo, a Bozano inova e traz o desodorante Bozano Extreme. Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema pra você viver o seu máximo, cara. Agora, por exemplo, todo mundo voltando do trabalho, o cara começa a segurar no PQP do metrô. Ou então do busão. Ou então do trem. O cara fica aquele suvacão à mostra, velho. Sabe, aquele negócio peludo, transpirando, caindo uma gotinha como se fosse um orvalho da árvore. Nossa, que nojo, velho. Isso porque o cara não tá usando esse Bozano Extreme. Tem que usar, rapaziada. Esse desodorante é demais. Eu recomendo, tá bom? Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance pro seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito. Mas te dá muito mais proteção. Você nunca mais vai feder. E ó, o ouvinte de Estádio 97 que ligar aqui dizendo o seguinte, anota a frase aí, não vacila não. Manda. Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Que acontece? Leva um kit, RG, não é que ele concorre não, ele leva. Leva um kit exclusivo do desodorante Extreme. Legal. Esse é top, eu recomendo, hein? Bozano, jeito de garoto. Cuidado de homem? É isso mesmo, legal demais. Você falando de axilas, na quarta-feira que passada, a gente tem uma terapeuta aqui, o RG participou do programa, né? Sim, a doutora... Rose Vilela. Rose Vilela. É, então toda quarta das 10 ao meio-dia tá aqui o Domênico, o Palhacinho, a doutora Rose. Pessoal, cada um com umas dúvidas aí. O cara gente ligou que ele é louco por axilas femininas. É mesmo? E pra ele é uma tortura que quando ele pega o ônibus no fim da tarde, ele tem desejo de pegar o ônibus no fim da tarde pra ver no verão pra ver axilas femininas. O cara fica enlouquecido. Tem neguinho com pé, nossa, louco por pé, tem neguinho com pé, velho. A axila, região, é um negócio meio estranho, porque tem as minas que às vezes aí não deu tempo e tá parecendo um arame farpado, tipo, tá assim com o bracinho, mas tem aquela cabecinha do pelo que já tá nascendo, RG. Sabe aquele negócio assim meio... Pontinho preto? Sabe? Aquele negócio assim, tipo... comi um kiwi, sujou o dente. Sabe a estranha aquelas... tá morrendo de rir. Nossa senhora, que nojo, velho. Vocês são fascistas, não tem nada mais bonito do que mulher peluda. Não, mas aí que tá, hoje tem uma moda sombra. Isso é bonito. Tem uma moda de mulheres que estão extinguindo a depilação, cara. Ah, é? A mulherada tá andando com o sovaco igual do bar, mano. Você viu que quem não se manifestou na mesa é porque é a favor, né? Deus que me livre. Na boa, meu. É que moda vai e volta, né, cara? É isso. Vamos lá, mais mensagens aqui no nosso WhatsApp. Oferecimento de Nissan, faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Boa tarde, galera do estádio, um abraço. É o Alexandre Tavares que tá falando, beleza? E aí, mano, o que você acha desse ataque? Cristiano Romero, Lucas Miller e Jogibá. Aí não vai ter pra ninguém, hein? Jogibá. O que é Lucas Miller? O Luca, pô. O Luca. Ah, meu Deus. Só faltou o Ribeirildo, né? Só o Ribeirildo, é. Jogibá. Invenção do mano, Ribeirildo. Fala, galera do Estádio 97, beleza? Quem fala aqui é o Eduardo de Suzano, Santista. Ô, RG, queria saber, cara, sua opinião aí. Por que que o nosso Vanderlei, nosso Vandermito... Nosso holandês aí não vai pra seleção, cara. Ei! Pô, será que é só por questão de idade, velho? Porque por questão técnica, o que esse cara tá jogando, o que esse cara tá pegando, e não é de agora, é de um ano e meio pra cá. O que esse cara tá fazendo no gol do Santos é sensacional. Dá sua opinião pra gente aí, RG. Mano, tamo junto, um abraço. Tamo junto. Vou colocar o copo na mesa com meio copo cheio e meio copo vazio. Merece até como uma homenagem pelo que tá jogando, sim, concordo. E já disse aqui uma vez, no Estádio 97, não perde para ninguém aqui, na minha opinião. Ele não perde nada pro Muralha que tá hoje. É um goleiraço. Agora, por outro lado, É bom que não vá, né? Porque, é, pô... Senão desfalca, né? Nosso time... Pô, já, quem que vai entrar no lugar dele? Tem alguém bom lá? O Vladimir. É o Vladimir. É, mas o Vladimir não... Você não acha que ele é meio mesma, assim, mais... Mesmo mais fechadinho, mais tímido? É que vai pra seleção, pô. Falta marketing pra ele? Falta, sim. Falta marketing? Falta marketing. É um bom goleiro, mas falta o famoso... Outro dia defendia, né? Que o Marcos não era tudo isso, mas como ele era um cara muito simpático... Não, mas eu sempre respeitei... Eu discordei de você, não, até. Não, você não fez isso, não. Muito pelo contrário. Marcão sempre foi... Marcão sempre foi muito respeitado por todos aqui. Eu conheço palmeirense que achava o Marcos meia boca. Ih! Você tá louco. É impossível. Tem nenhum que achava isso. Te dou o telefone dele agora. Você escreve lá pra ele e te fala. É o Rosenbaum? É Rosenbaum. Jamais. Como todas as vezes, como... todas as vezes você falou isso, eu liguei pra ele, perguntei, ele falou que é mentira sua. Ah, sei. Não, não. Ah, sei. Ele tem testemunha. Não, é verdade, e vou incluir outro. Não é verdade, e, não. Não, e vou incluir outro e você sabe que é. Quem? Ademir da Guia. Na opinião dele... Não, é Ademir da Guia. É, na opinião dele, os dois, Marcão e Ademir da Guia. Ele falou assim, duas... Ele mas o Ademir achou o Leão melhor, é diferente. Hã? Ele achou melhor, o Leão foi melhor pra ele, é diferente. Como assim, o Leão? O que, que tem a ver o Ademir? Pro Ademir da Guia, o Leão foi melhor, não é isso? Não, você não tá entendendo. Não, essa pessoa que nós estamos se referindo, a Patrícia, entendi. Critica o Ademir e o Marcão. Ah, então, aí você imagina que como é que pode um cara criticar os dois? Aí não dá. Mas aí esse não tem critério, desculpa. Pessoa forte, para, não tem critério. Não tem critério. De carteirinha. Não, mas forte, não tem critério. Forte e influente. Cartão de, não tem cartão, essa influência mais tem toda, cartão de visita, tem carteirinha. Já foi mais fluente. Mas isso é um negócio, Sombra, que os jogadores eles precisam trabalhar, cara. É que cada um, tudo bem, a gente tem que respeitar a individualidade de cada um, etc e tal. Mas na boa, cara, você pega aí o Ademir da Guia, ele é um cara extremamente introvertido. Ele, pela bola que ele jogou e pela representatividade que ele teve, se ele tivesse talvez um pouco mais de carisma, se ele fosse um cara talvez um pouco mais desenvolto pra falar, não, mas... é carisma. É carisma, não. Não tem carisma mesmo, o RG número 2. Eu não acho que o Ademir da Guia é um cara carismático. Não, mas ser bom jogador não significa ter carisma, diferente. Né? Não, mas aí que tá. É... O Ademir da Guia... Ó, por exemplo, o Rivaldo não era um cara carismático. O Ronaldinho Gaúcho já era. Não, mas o Ronaldo mim... Fenômeno já é também. Ah, mas daí... É diferente. Por exemplo, se o Rivaldo, Sombra, tivesse o carisma Rivaldo do Ronaldo Fenômeno... Rivaldo foi eleito o melhor do mundo também. Mas tudo bem, ele poderia sem ter ido, carisma. Mas ele poderia ter ido até um pouco além do que ele foi... Se ele fosse aquele cara mais participativo, se ele não fosse tão introvertido, se ele tivesse uma desenvoltura melhor. São novas mensagens aqui através do nosso WhatsApp no oferecimento de Extra. Você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece Extra é Gol. Também da BV Financeira, crédito rápido para usar como quiser. Ligue 3003-7888, acesse bvfinanceira.com.br e Nissan. Olha só, amigão, você já pensou em curtir a cidade de um jeito muito mais ágil e inteligente? Então presta atenção. É a hora de você conhecer o Nissan Kicks, o SUV urbano mais atrevido da categoria. É isso mesmo. Olha só, ele traz o melhor da tecnologia japonesa inspirado nas cidades brasileiras. Ele tem painel intuitivo e multifuncional, central multimídia e câmera 360 graus, além de oferecer um jeito eficiente e fácil de se mover pelas ruas. Ele tem um design super arrojado, bancos com tecnologia Zero Gravity e câmbio Xtronic CVT com função Sport. Meu amigo, isso é um carro. E é muito mais conforto ao dirigir. Você tem até 3 opções de cores internas com acabamento premium e uma série de cores externas. Esse carro é realmente incrível. Eu fui na concessionária ver, realmente é incrível. E não é à toa que o Nissan Kicks foi eleito o melhor SUV da categoria, vencendo todos os comparativos. Então, olha, vai na minha dica aí, amigão. Faça um test drive e deixe o Nissan Kicks conquistar você. E eu não tenho dúvidas que vai conquistar, viu? Porque esse carro é incrível. Nissan Innovation That Excites! Boa, Narigudo! Estádio 97, aqui na Energia 97, agradecendo a presença da nossa corintiana estranha no ninho, participando aqui do Outubro Rosa do Estádio 97, a Bruna Caroline da Silveira. Boa, Bruna! Obrigada, Bruna, gente. Eu preciso mandar um beijo aqui, que é meu afilhado e a minha prima estão mandando beijo. Manda! Felipe, Mari, beijo, beijo. Vou mandar um amo ele pro meu amor. Jonathan, beijo. Eee, pra todos meus... É hoje, você não trouxe o seu amor? Madeira. Não, meu palmeirense... É hoje, meu palmeirense doidinho. Porquinho? Vou mandar, meu porquinho. Vou fazer o quê, né? Porco doido? É. Ah, o cara que vai ele ser é campeão. Maluco. Ele você, é maluco. Você é advogada? Qual que é a sua área de atuação? Eu faço na área civil. Ah, aí que tá, Sombra. A gente podia lançar uma promoção aqui? Ah. Porque geralmente o pessoal dá sorteio de casamento e coisa do tipo. Quer sortear um divórcio? Sim, a rádio poderia sortear aqui, fazer uma promoção. Cê tá maluco? O Estádio 97 promove seu divórcio, porque muitas vezes o casamento ele é uma alegria, RG. É. Mas muitas vezes o divórcio também é uma alegria, porque os caras estão quebrando o pau e estão numa situação caótica. Então numa dessa é uma boa, Sombra, porque, por exemplo, o custo de cartório com divórcio gira em torno do quê? Uns 3 pau? Pra cancelar um casamento? Ah, depende. Normalmente a gente faz uma tabela, né? Existe uma tabela na OAB, né? Cada tipo de processo tem uma tabela de um preço, né? Você não quer trabalhar com o Domênico, o pacote completo? Por exemplo, não. É o contrário. Normalmente um divórcio, normalmente depende do divórcio. Se for um divórcio consensual, é em torno de R$1.800. A sugestão é case com o Domênico e separe com o Mano. Desculpa, as festas que eu faço, ninguém separa. Aí o Mano promove, faz toda a promoção conversa, do divórcio. Mas esse slogan pode ser tiro no pé, Domênico. Tiro no pé, né? É, claro. Se fosse tiro no pé, não tava fazendo um monte de casamento, graças não, a Deus. Não, mas senhor. O casar vai casar. É mas, por exemplo, você pega e fala, vai viver eternamente. E se a mulher for uma mala? O cara tá casando porque fala, puta, não tem outra saída. E às vezes é golpe, né? Sim, às vezes é golpe. Às vezes é. Às vezes é golpe. Mas então, vai casar, todo mundo vai casar. Você já fez muito divórcio ou não? Tá, já fiz alguns já. Alguns litigiosos, muito divórcio, outros... Muito divórcio que a mulher ou o cara pulou a cerca? Normalmente não entra muito em detalhe, né? As pessoas não entram não muito pergunta, em detalhes. Assim? A gente... Ah, vai, advogado entrar, é xereta. Né? Advogado não, quer saber. Não, e outra, a gente também não pode... No almoço a gente também não pode muito falar, né? Porque tem coisa não, de você ética, não tá dando tudo, nome. Ah, vai, duvido que naquele almoço de domingo você não solta. Nossa, você não sabe o caso que eu peguei essa semana. Duvido. Não, pior que não, porque... Mas não teve um caso que chegou lá no tribunal, lá você apresentou as fotos. Olha aqui. Meritíssima. Olha aqui, o cidadão com a mulher no motel. Ô, produção, traz o marido da advogada que a gente fica sabendo de tudo. Convida o marido, você vai ver como... Ele conta. Tem muitos casos assim, que até a pessoa... É, até muita briga por, assim, pessoas que têm muito... O nome, né, reconhecido, gostam de manter o nome, tem uma tabela... De um preço, né? Você não quer trabalhar com o Domênico, o pacote completo? Por exemplo, não. Divorcio. É o contrário. Não. Normalmente, um divórcio, normalmente, depende do divórcio. Se for um divórcio consensual, é em torno de R$1.800. A sugestão é case com o Domênico e separe com o Mano. Desculpa, as festas que eu faço, ninguém separa. Aí o Mano promove, faz toda a promoção conversa, do divórcio. Não. Mas esse slogan pode ser tiro no pé, Domênico. Tiro no pé, né? É, claro. Se fosse tiro no pé, não tava fazendo um monte de casamento, graças não, a Deus. Não, mas senhor. O casar vai casar. É louco. Mas, por exemplo, você pega e fala, vai viver eternamente. E se a mulher for uma mala? O cara tá casando porque fala, puta, não tem outra saída. E às vezes é golpe, né? Sim, às vezes é golpe. Às vezes é. Às vezes é golpe. Mas então, vai casar, todo mundo vai casar. Você já fez muito divórcio ou não? Tá, já fiz alguns já. Alguns litigiosos, muito divórcio, outros... Muito divórcio que a mulher ou o cara pulou a cerca? Normalmente não entra muito em detalhe, né? As pessoas não entram não muito em detalhes. Assim? A gente... Ah, vai, advogado é xereta. Né? Advogado não, quer saber. Não, e outra, a gente também não pode... Mas chegou também uma não pode muito falar, né? Porque tem coisa não, de ética, não tá dando tudo. Nome. Ah, não vai, duvido que naquele almoço de domingo você não solta. Nossa, você não sabe o caso que eu peguei essa semana. Duvido. Não, pior que não, porque... Mas não teve um caso que chegou lá no tribunal, lá você apresentou as fotos. Olha aqui. Meritíssima. Olha aqui, o cidadão com a mulher no motel. Ô, produção, traz o marido da advogada que a gente fica sabendo de tudo. Convida o marido, você vai ver como... Ele conta. Tem muitos casos assim, que até a pessoa... até muita briga por, assim, pessoas que têm muito... O nome, né, reconhecido, gostam de manter o nome. E aí traz aqui o casal que se separou, olha só que casamento trash, com o Dodô é com cola, velho. Vocês vão ter que botar, depende, né, porque se for litigioso, você vai ter que botar o cada um no canto aqui, pra quê? Meio ratinho, né? Nossa, mas... tem gente que as pessoas não querem mais se ver, é complicado. Então, mas aí a gente pega e traz o marido aqui, ou então a esposa, e liga pro outro. E foi pelo telefone, velho. Mas fica meio João Kleber. Meio ratinho, né? Vambora, mas, Bruna, um beijo pra você. Muito obrigado Obrigada. Pela presença. Ó, eu preciso mandar também um beijo pra todos os meus primos, que são muitos, são mais de 40. Então eu não vou mandar todos por aqui. Beijo pra todos. Beijo pai, beijo mãe, beijo pra todo mundo. Tá? E eu queria falar pra vocês que antes, senão todo mundo vai me matar, o Pena vai me matar, que eu ia falar pro Mano que o... a gente vai pro estádio toda vez, que se a gente não... Que o milagre do Corinthians ser campeão da Libertadores foi a tetinha do meu primo Gordaça. Que a gente aperta... Tetinha do primo Gordaça. Exatamente. A gente apertava todo o jogo da Libertadores e o Corinthians foi campeão graças a ela. Antes de começar o jogo, a gente dava aquela esfregadinha, falava, vamos lá, Gordaça, a gente vai ser Olha campeão. Olha isso. E a gente foi campeão. Seu primo tirou a teta, então? Não, não é. Porque acabou, a gente tinha acabou. Mania, porque o Gordaça, ele fala que ele tem a tetinha da sorte, que ele fala que é a tetinha dele. Que aí figura, ele falava assim... É, uma figuraça. Ele falava que a gente tem que esfregar a tetinha dele, apertar uma apertadinha... E dava sorte, o Corinthians ia ganhar. Malandro, esse tetinho. Esse tetinho é malandro. Aí, a gente fez isso e o Corinthians foi campeão da Libertadores. Tá bom. E a gente saiu lá. Sei. Eles falaram, meus primos falaram que se a gente não falasse da tetinha do Gordaça, eles iam me matar. Então eu tive que falar aqui, né? Então, beleza. Valeu, Bruna. Obrigada, gente. Valeu. RG, quem ganhou o boné Estádio 97 Vista Aérea? Douglas Alves Rodrigues. Telefone dos bonés Vista Aérea 3031-2288. Quem ganhou a camiseta do estádio com apoio de fitcamisetas.com.br? William de Macedo Silveira. Beleza. E ó, continue ligando, faça sua reserva. Né? O Clube do Estádio 97, dia 19 de novembro. Ligue 2896. Tá chegando. 4665. 2896-4665. Valeu, gente. Bom fim de semana. Estádio... Bom fim de semana. Bom começo de semana. Estádio volta amanhã às 5h30 no oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. BV Financeira, crédito para usar como quiser. Ligue 3003-7888, acesse bvfinanceira.com.br. E Extra, você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece Extra Gol. Valeu, gente. Boa noite. Tchau. Na Energia tem uma hora de música sem intervalos. Check. Energia máxima. Energy. Energia 97. Tá aí o armário que você encomendou, seu Rui. Coxou, Zeca. E pra pagar, eu vi que você tem maquininha, né? Maquininha? Não, eu tenho... Maquinão. Hã? O que é esse maquinão? É a Isetel. Ela passa cartão sem aluguel, me ajuda com relatórios e ainda coloca o dinheiro na minha conta em só 2 dias. Ah, agora entendi porque é maquinão. Não, seu Rui, ó. É maquinão. Junte-se a milhares de empreendedores brasileiros e aproveite os benefícios da Isetel hoje mesmo. A Isetel não é maquininha, é maquinão.